Chega-se de meia na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa, bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega assim que meia na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Tá no ar, Estádio 97. Oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento de BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Estádio 97, também no oferecimento de Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Tá no ar, Estádio 97, sejam bem-vindos. E aí, pessoal, beleza? Ah, é nóis. Fala, Sombra. Oi. Ah, tamo aí, né? Olha aí, hein? Olá, vamos. Rudy Landucci, uma das figuras mais humildes que eu já conheci na história. Obrigado, do rádio. Obrigado, Sombra. Parabéns, viu, pela sua humildade. Cara, eu não sou humilde. Eu não tô sendo irônico. Não, eu tô sendo sincero, verdadeiro. Eu sou humilde com você, com as pessoas que estão comigo também. O Domênico. Inclusive, é um dos caras que mais me incentiva. Hã? Mas é verdade. Quando eu não venho, o Domênico fica chateado. Sim, lógico que fico. Fica mesmo. Fico. Eu agradeço. Chateado. Teve um dia que ele me ligou e falou: faz o Aguinaldo rapidinho. Eu acho que cada. Não foi cada hoje. Não, não falo. Esse eu não jamais pediria. Mas é boa, a imitação é boa. É boa. Todo mundo faz, é. Eu gosto de imitações que você faz que ninguém faz. Eu também não posso falar, eu não gosto de fazer, só que as pessoas pedem. Então, mas por sua culpa. Eu gosto de imitações que ninguém faz, só você faz. Meu, bem sonado, só você faz. Eu não vi ninguém fazendo. É verdade, muito isso bem. Isso é legal. Palmas pro Rudy. É verdade. Inclusive, alguém podia fazer também pra ser ameaçado junto comigo. É ruim fazer sozinho. Por quê? Você é ameaçado? Nesse caso, um pouco. Os caras não entendem as pessoas, a imitação? As pessoas são meio malucas. Velho. Não sei porquê. Olha. Que bobagem, né? Aí eu fiz o vídeo dele com o Jean Willis, que eu falei, ó, eu vou fazer os dois agora. O Jean Willis que você está fazendo também é um bom personagem, ninguém faz. É verdade. Por enquanto, ninguém faz. A imitação do Tite, velho. Do Tite? Não, do Tite eu já vi alguém fazer, mas é muito bom. Não, tá falando que música, bom. Você gravou do Corinthians. Ah, sim, da música. Ah, entendi. Mas é um grande imitador. Sim, sem dúvida. Muito bom. Evidente. Inclusive, eu queria agradecer o pessoal da ESPN que eu falei. O Azedão, por exemplo, que eu não gosto. Falei de você na ESPN hoje, viu? Você falou de mim, Cris, bem ou mal? É palmeirense, né? Fui lá no... Eu esqueci o nome do programa, no Bate-Bola, acho que é. Falei do estádio lá, obrigado, pessoal, lá. Olha, vamos às manchetes do Estádio 97? Sim. Vamos lá? Comigo. No oferecimento da Esser, construindo com valor, também no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Que é isso? Deu problema na horta do seu Bento de novo? Ah, aquela horta, velho, vou falar uma agora, coisa. Agora, essa horta do seu Bento... É. Quando vai lá alguém, geralmente não é o Ministério da Agricultura que vai, né? É a polícia. É, federal. Não é não? Ele tá gastando de energia, velho. Meu, deixa ele lá, meu. Ele tá gastando de energia, deixa ele de boa, meu. Impressionante, velho, que ele tá gastando de energia. Não acredita, ninguém sabe. Agora vem o repórter Game. Fala aí, Motinha. Vamos começar quem tá de férias, né? What the fuck? Ai, não tá de férias, idiota. Lógico que tá. Claro que não. Lógico que tá. Tá na Copa Brasileira, idiota. Mas vai jogar quando? É que tá classificado porque é bom. Mas vai jogar quando? Ué, mas tá classificado já. Mas tem uns 20 dias de férias, é isso? Não interessa, isso não é férias. Peraí que eu anotei aqui que dia que vocês vão jogar. Papinho furado. Outra, ano passado as galinhas ficaram de férias e ganharam o brasileiro. 14 de maio só vão jogar. 14 de maio só. Não tem problema, mas vamos jogar. Vamos, isso que é importante. Porque não adianta também, viu, vovó? Oi. você sai um pouco antes da competição e não adianta não ser campeão, hein? Aí, ser então, campeão. Que pedrada que você deu no São Paulo agora, hein? Pedrada, é. O Corinthians não. É. O Corinthians é o time brasileiro com maior expectativa de vencer a Libertadores. Viu, Vovó? Porque eu vou dizer algo com você, Vovó. Tá indo o quê, o cretino? Aliás, essa Libertadores não tá com cara de que vai dar brasileiro, não, hein? Vai, tá o quê? Na hora H é o brasileiro que vai lá e ganha. Pode anotar aí, anota. Ah, não me sinto atingido, porque se tem alguém que sabe o que é ganhar Libertadores nesse programa, é o São Paulo. Lógico. Aí pra nós é fácil. Outra coisa, hein? O elenco do Parmeira tem tanta gente também, que deveria fazer um campeonato interno. Então, é sobre isso que eu vou falar, vovó. Deve dar uns três times lá, vovó. Faz um triangular. Me ajuda aí, vovó. Você faz um triangular. Aquilo que no momento é grande elenco, vira excesso. Excesso de elenco. 36 jogadores, né, vovó? Basta ser eliminado. 39 tem. 39? 39 jogadores, então. Hoje você vai falar sobre isso. O Cuca falou que vai fazer uma faxina lá. Vai fazer uma limpa, né? Vai diminuir o elenco aí. Não, tem que dar três times, né? 33. E ainda você ainda sobra quantos? 39? Porra, velho, sobra 6 de reserva. 3 de reserva pra cada time. Ainda faz um time com triangular, com o Cuca e com os preparadores. Exatamente. Pra fechar 4. Detalhe, Dodô. Detalhe. Voltarão absurdo, hein, 11 Dona, jogadores. O porteiro pediu empréstimo. O porteiro pediu lá o cartão de estacionamento do Natan, do Felipe Gabriel. É verdade. Eles estão pagando avulso agora. Mas é verdade, tem uma série. Ajuda aí, vovó. Você o lembra Regis, qual jogadores que podem ir embora? Ó, o que ficou sabendo. O Leandro Almeida. O Leandro Almeida. Vai, operou o joelho hoje. Vai ficar que ruim, hein? Mais de um mês fora, então mês é menos fora, um. Isso aí, mas acho que esse aí o Cuca vai contar com ele. Não, então, é. Mas assim, claro que lá na frente. Né? E o pessoal fala de do Barrios. O Juninho volta também. Mas nesse momento, mostrando os momentos finais pra quem tá assistindo aí, 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Ó, cobrança de falta aqui pro Manchester City aí. Estúdio ao vivo. Depois na bola. Ó, batida pro gol pra nossa, fora. Que defesaço. É, o Real Madrid e Manchester e Real, né, mano? É, lá em Manchester City e Real Madrid. 0-0. Vai acabar assim, né, Domênico? Mas, ó, quem vai levar o moto rádio é o Hart, hein, velho? O Hart, goleiro do Manchester City, aí salvou a lavoura. Ele defendeu. Salvou os caras. Ó, primeiro, aquele. Eu vou falar o Gessé pra fazer, pra dar uma moral aí pro cantor brasileiro. Tá certo, cantor brasileiro lá que inclusive. Gessé. Qual que foi a música do Gessé que fez mais sucesso do meu país? Ah, quero ver que passa, sou eu! Essa música do Gessé, não. Então. Isso aí foi o Hermes de Aquino. Gessé, né? Hermes de Aquino, Porto Solidão. Porto Solidão, boa sorte. Mas enfim, esse aí cabeceou a bola na trave, tá certo? O Casemiro também fez uma bela jogada e cabeceou tá uma bola sorrindo, no pé do Hart também. O Hart acabou ele fazendo uma defesa cara, ali na cabeçada do Casemiro com o pé. E a bola do jogo, Domênico Gato, caiu no pé do Pepe, cara. Isso. O Pepe dentro da pequena área, ele foi lá e encheu o pé no peito do Hart. Quando nesse momento terminou, né? Acabou, 0-0. Ou seja, tchau Manchester City, porque em Madrid, o Real Madrid vai espancar o Manchester City. Já era. Se tiver um empate de 1-1, 2-2. Mas dificilmente o Real Madrid vai dar essa ramelada. Mas, ô, mano, vem cá. Estamos falando de Manchester City, não estamos falando de um time pequeno. Mas, Sombra, o Real aqui, se tivesse que sair um vencedor nessa partida, é o Real Madrid. Só dava Real. Dentro de Manchester, velho. É brincadeira, mesmo? Só deu Real. Só deu Real. As três principais chances. Né? Mas, ô, Sombra, o De Bruyne é o melhor do Manchester City. O Christian não tava lá. Eu gosto mais do De Bruyne do que do Agüero. Eu não lembro. Mas o Manchester City é um time grande ou é um time médio? Não, é grande. É grande? Porque olha, o United é o grande, olha, não é? Ele é um time tradicional inglês. Arsenal, quem são tradicional, os grandes lá? Ele é, não, olha, os grandes. Liverpool, Arsenal, United. Mas é a primeira vez que o Manchester City chega numa semifinal de Champions League, não é? A primeira. Acho que sim. Então, ó, você tem tanto Arsenal, eles quanto o Paris Saint-Germain. Liverpool, Manchester United, né? Arsenal. É, aí você tem aqueles times que não é que eles são pequenos. O Chelsea, ele era pequeno, né? É, são times tradicionais, mas que foram aí, tiveram muita grana, né? Tiveram muita grana colocada aí. Aí mas assumiram, não eram grandes, né? Aí assumiram protagonismo, mas também não era pequeno. É. Mas não é pequeno. É tradicional, né? Não era pequeno. Pequeno é o Nottingham Forest. Inclusive já ganhou o Champions League também. Mas eu acho que são times que poderiam ser encaixados na talvez ali no mesmo patamar que de Newcastle, de Tottenham. Palmeiras. Olha o respeito, rapaz. West, tá falando do maior time que tem maiores conquistas no Brasil, ô trouxa. Ô, vovó. E deu sorte ganhando o pênalti, sorte. E a camisa mais bonita do futebol inglês é do West. Ô, Domênico, olha quem vai voltar. Olha quem vai voltar. Batia, você já bateu uma De Bruyne? Sempre. Mas e aí, fala do Verdão, você não falou do Verdão. Ele ainda vou, outro não deixa. Ó, não deixa, olha quem vai voltar, 11 jogadores voltarão, Dodô. Quem? Mouche, voltará. O Monchi nem sabia que era, pensei que ele já tinha tava, ido. Tava no Jesus. Lanús. Né? Deixa eu ir lá, pô. Rafael Alemão, goleiro, né, que tava no Atlético Sorocaba. Ah. O Léo Cunha. O Léo Cunha? É. Lateral direito. Lateral. O Matheus. Qual o Matheus? É... Matheus? Tava no São Bento. Não, dane-se. E aí? O Tóbio Boca, né? O zagueiro. Ah, o Tóbio. Esse fica, hein, Jojo? O Gabriel. Bom, Gabriel Dias. Zagueiro também. Mojimirim. Sabe o que é esse? Sabe aquele gol que o Mojimirim perdeu? Lembra? O menino de baixo da trave sozinho? Foi ele que perdeu? Foi ele. Deixa ele lá, né? O Bruninho. Quem é o Bruninho? Não lembro também. É volante, é o Rive. Deixa lá onde tá. João Denoni. Esse era bom jogador, depois ele. Ele teve acho que poucas oportunidades do Palmeiras, mas. Tava no Ituano. Ah, não foi bem. Ele era a reserva do. É, não foi, não do, foi bem. Do Ituano do Jaraguá. Sabe, ele não foi bem. Não foi bem no Palmeiras. Mas ele não é ruim, não. E o Juninho. Mas tá acho no... que com esse elenco que o Palmeiras tem, não serve, não. O Juninho, o meia que tá no Audax. Tá emprestado ao Dax também em volta. E Juninho, lateral esquerdo? Não, não, meia. Não, o meia. Ah, o meia? É. Tá, tá no Audax. Tá no Audax. Meia boquinha, viu? É. É. E o Rodolfo atacante. Esse eu não lembro onde tá. E atacante tamo cheio lá. Esse aí veio do Rio Claro também, Jesus, não foi pra lugar nenhum. E aquele Luan lá? Também voltou? Não, ele tá, aí, treinando, não tá, embora, ele tá treinando lá até hoje. Jesus, hein? Não, Jesus também. Não, não. Jesus que eu digo... Ah, o... Sim, não, é. Não, é vovó que eu quero dizer, bora. E olha, o Cuca quer quatro reforços aí, pontuais, né, Dudu? Como se fala. Um zagueiro, um lateral direito. Será o Toba o zagueiro? Não, vem outro. Um lateral direito. Não acredito que o Tóbio fique no Palmeiras, hein? A lateral eu gostaria direito, mais que não. Já tem o Luquinhas, ele tá ruim, mas daqui a pouco volta, viu? É, o Lucas é bom jogador, né? Um meio atacante. Mas o futebol ficou lá no ano passado, hein? É, meia atacante? Meia é melhor, né? É, o meia tem, precisa mesmo, porque só tem Cleiton Xavier e Robinho. E o Robinho, é. E um o armador. Que às vezes não é o cara, né? E um armador. Então, é isso aí. Porque o Regis vai embora. Vai embora? Ah, não jogou, pô. Falaram que o Thiago Santos também já vão emprestar ele. Felipe Gabriel. O mais? Zagueiro? O volante. Ah, o volante. Volante. É bom, hein? Felipe Gabriel, o Leandro Almeida. Quem mais, vovó? Você lembra? O quê? Ah, vai embora. Olha, vai sair bastante gente desse time aí. Olha, eu não duvido do Lucas do Barro aí também, viu? Também acho. Pode ser que empreste, né? Sei lá. Crisaldo. Ah, o Crisaldo é bem provável. Então, é esse aí. É. Aí deve vir quatro, né? Sim. Bom, dois, meio, vai que vai. É isso aí, vovó. Vamos lá. Boa sorte, viu, Jojo? Nós, vovó. Continuando com as manchetes. Oferecimento de Pirelli, promoção Pirelli, comprou três pneus, o quarto é grátis, aproveite. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra, é gol. Ai, RG. Ah, olha aí. RG. Ué? Como assim, Xi? Cadê o RG? O que aconteceu, mano? Ô, Mota, será que o Santos vai levar fumo do Audax, mano? Ô, Mota, não tem nada a ver com o RG, mas essa camisa perdido na selva, cara. Moda. Moda é. Onde isso aí? É, velho. Mas moda é que eu sou antenado, onde? Né? Em algum lugar é moda, ele tem razão. Eu sou antenado. Cara, isso é moda aqui, cara. Moda na Tailândia. Eu sou um cara antenado, sou um cara pra Frentex. Muita camisa com cara de Tailândia. Isso eu sou aí. Um cara pra Frentex. Eu gosto só de falar pra Frentex já mostra. É velho, né? O cara que combina azul com azul é uma visão, mano. Não, mas são vários tons de azul. Eu não consigo imaginar qualquer um dos componentes do programa usando uma camisa. É que só dessa. Tem velho aqui, né? Isso. É isso. Ah, nossa, estamos falando com um garotão. Pô, se eu tivesse no programa do Zezinho, por fala, exemplo, garoto. Eu tava up to date. Você tá brincando que os moleques que fazem o Spirit Radio Show e usar uma porcaria dessa? Eles vestem! Não, é isso. Você sabe quem? Não, isso não. Sabe quem que porcaria isso? Sabe quem me vendeu essa camisa? Não. Felipe. Te vendeu? É. Como vendeu? Ele agora tá fazendo por fora. Que ele vende. O pai ele cortou a mesada. Porque ele não queria, né? Ou o pai cortou a mesada, agora o Felipe tá fazendo por fora. Meu, que coisa horrível. Olha, e vou falar, tem o mais gostoso desse programa aí. Tem, o que você gostou? Ô, mano. Oi. Esse programa dessas meninas aí da madrugada. Sim. É igual aquele que você faz de quinta, mas. É, o X-DJ tem um ritmo. Esse é pros gays. Não, não é gay. Só a menina linda. Parabéns. Não, é menino. Parabéns, viu? Tem uma japonesa gorda? Que menina gostosa. Isso. É o gordinho. O japonês gorda. Ô, tira o olho do meu biscoito. Dá vontade. Velho. Parece o E-Honda. Tá bom, olha aí. De pegar aí com aquela mãozinha de ronda que tava tá assim. E o cabelinho dele, já viu o cabelinho dele? Dá pra segurar assim. Coisa gostosa, cada homem parece gostoso. Parece um gancho, dá pra segurar. Parabéns, viu, Raquel? E o Zezinho, você gosta? Eu não mexo com essas coisas. É, o filho do patrão. É, não vou brincar com essas coisas. Melhor não, né? Filho do patrão também. Tá. Olha, o que preocupa aí o santista, né? O David Braz aí não tem nenhuma lesão grave, mas, né? Talvez não jogue aí contra o Audax. Estão correndo contra o tempo aí pra ver se coloca, né? Depois daquela pisão. O David Braz, que é o... Quem que pisou nele? Ele falhou, hein? Falhou no gol dos dois gols, ele falhou. É. E a bola do Jesus, que ele perdeu o gol, aquele otário lá, babaca, chegou. Olha o respeito com o Jesus. Um dos maiores. Eu sou ateu, depois que esse cara começou a jogar no Palmeiras, eu virei ateu. Você virou ateu? Ah, engraçado, pô. Vai pro inferno, você. Quem que foi que pisou nele? O David Braz, ele errou três lances, né? É grosso. É. Não, não é não. Não, nossa, é bom pra caramba. Ah, ele fazia o plano do sócio rei, ele era o garoto propaganda. É, nossa. Ele tá na final do Paulista. Tá bem, ele não tá de férias, e aí, ó. Tá bom, ligado pro propaganda. Olha lá, olha os caras dançando lá, ó. Ó, dancinha, nossa, dancinha. Tá ótimo, ligado do propaganda. Dancinha lá. É, que mais, moça? Você não fala nada do Santos. O time reserva. O Dorival tá preparando o time reserva pra jogar contra o Santos Amapá, né? Tem jogo essa semana e vai o reserva. A prioridade é o Paulistão, né? É. Ih, rapaz, se perder, hein? Ah, ô. Você acha, não, também? Não, eu tô falando, não, vendo outra coisa. Ô, Cláudio Azedão, você acha que o Santos jogando com reserva, corre risco de... Olha, eu vou me retirar, vou cuspir vocês. Né? Não, que é isso. Põe o Vanderlei de atacante, faz o que quiser. Não é o Vanderlei, mas o Vanderlei é goleiro. Que é isso. Não. Vanderlei é goleiro. Eu vou falar, põe o time titular, faz correr bastante, que é pra o Dax ter mais chance. Nossa, sim? É. E se perder, não fica mal? Vai perder, pô. Só se não perde final do time pequeno. Não sei não, hein? Só pro Ituano. Não, Ituano, cala sua boca, seu otário. A produção não pode participar. É, se metendo. Produção... É. Mas olha, o Azedão eu entendi bem. Não foi por causa da observação. É que ele falou assim, não tem cabimento, alguém da produção... Que... É, evidente, pô. Melhor produtor que tá no rádio, entendeu? Tem que se meter no ar, pô. Também acho. Fica na sua, né, velho? Santos vai ganhar os dois jogos. Contra o Audax. Jogos. É. E vai ganhar também nesse time aí. Você fica muito nervoso. Outra coisa, né? Não tem que ter mais um time chamado Santos. É. Só tem um Santos. É evidente. Mas é inspiração. É, se inspirar, vai se inspirar, vou falar o que eles vão se inspirar. Uma homenagem. Que homenagem, moto. Para de ser otário, velho. Não, porque você tá violento. Só tem um, agressivo. Por que você tá bravo, tá velho? Tá muito agressivinho. É, então daqui a pouco vai ter estádio 97 no Amapá. Isso é cópia, mas pô. Mas tem. Não, estádio 97 Amapá. Tem uns que um monte de índio fazendo lá. Os caras só imitam. É essa merda, velho. Você tá nervoso por quê? Não é nervoso, é cop isso aí. Não, não é. Eu entendo o Azedão. Entende, só. É absurdo. Eu entendo. Não alimenta, velho. O time vai vir jogar sem camisa. Você é o culpado, você fica alimentando isso aí, ó. O Cláudio Azedão. E de ônibus essa merda aí. Esse jornalista tão eclético. Jesus amado. Esse jornalista tão bem informado. É evidente. Diplomado. Aí ele vem para fazer o programa e ouve tanta groselha que o cara não aguenta. Os caras vêm sem camisa, pintam o número da camisa nas costas. Ô, Sombra. Exige aí. E por falar em radical, já que a gente tá falando desse nó cego aqui, o negócio é o seguinte, cara. Nó cego. Eu não sei se chegaram a ver a reportagem aqui, inclusive tá no site aí no Globoesporte.com. A CBF ficou pé da vida com o Marcelo de Lima Henrique, aquele árbitro. Vocês chegaram a ver isso daí? Não. Marcelo de Lima Henrique foi o que apitou... Não, é um carioca, é um árbitro carioca, não é? É um árbitro, cara. Ele tá direto aí no futebol brasileiro. Sim, fazendo... sim. É que agora ele não tem atuado, Sombra, porque inclusive tá machucado. Mas um bem ele postou no Facebook dele, cara, uma mensagem tanto quanto polêmica aqui, ó. Qual? Aqui foi, mano. Abre aspas pro cara aqui, ó. Votei e votarei no Jair Bolsonaro, pra qualquer cargo. Aí ele colocou alguns partidos políticos aqui que eu não quero mencionar. Aí falou, o partido tal, tal, tal, nunca terão meu voto. Prefiro votar em louco do que em ladrão. Incentivador de boiolices, maconheiro e inimigos da família. Gostei desse cara. Cada um com o seu cada um. Gostou? Não sou politicamente correto, não apoio boiolices, viciados, pederastas, feministas e machistas. Ah, legal. Aí depois ele fez uma retratação, aquele editou o post dele, Sombra, com relação à parte boiolice. Boiolice, ele coloca aqui entre aspas aqui, ó. Homossexualidade é uma coisa e eu respeito as pessoas. Boiolice é outra. E aqui embaixo, que ele também colocou aqui, que editou esse post aí, fazendo essa referência aí, e que ele respeita o homossexualismo. Ele falou que nas palavras dele aqui, ele respeita. Ele não quis dizer aí, boiolices aí, uma atitude contra homossexuais. Mas aquele Sérgio Correia, inclusive é um cara aí que inclusive domina a arbitragem brasileira. O diretor de arbitragem. Ele jogou no Palmeira, né, maninho? Ele é um cara, jogou lá? O Correia. Não, não é esse, eu sou a véia louca. Esse aí é o volante que você tá falando. Sérgio Correia é outra coisa. Inclusive, ele cuida dos árbitros aqui no futebol brasileiro, mas ele encaminhou esse post aqui, Sombra, pro STJD avaliar. Que, inclusive, ele falou, nós pregamos aqui para que o árbitro interrompa o jogo naquele exato momento quando houver alguma atitude racista ou homofóbica em campo. Então, o cara não pode se posicionar assim publicamente. Mas é um negócio que vai meio que dar pano pra manga, velho. Tá um negócio meio esquisito aí, né? As pessoas estão exalando ódio, né? As pessoas estão se manifestando de maneira muito, muito forte. É complicado, cara. Ô, Jean Aero Willis, o que você acha? Vocês são todos fascistas. Isso pra mim tá muito claro. Todos vocês são fascistas. Você é fascista. Não. O Mano é fascista. Eu não. Inclusive, o que aconteceu na final do Campeonato Paulista, isso é um tapa na cara de vocês. Por quê? Vocês. Por quê? Porque vocês são contra. Vocês são a favor do quê? Da polarização. Eu sou contra a polarização. Certo. E no final, na Paulista, o que aconteceu? Dois times de minoria. Tem torcida. Audax e Santos. A minoria venceu. A minoria venceu. Então, calou a boca de todos vocês. E por isso a gente é o quê? Mas ele tá tratando... Mas, o deputado, mas o senhor trata de outro... Bem, o melhor, velho. De único, outro único, tipo de minoria. Eu vou fazer biquinho. Deixa eu acabar. Vou fazer biquinho. Se continuar, eu vou fazer biquinho. Só não posso cruzar o bracinho. O único aqui, por favor das minorias aqui, é o Benjamin. Quem? A minoria rica do Brasil é a favor da minoria. Ah, agora falou isso tudo. Isso pra mim é fato. Isso pra mim é fato. Tá. E não fale comigo assim. Não fale comigo assim. Cruza o bracinho. Vou cruzar o bracinho. Vou fazer beicinho aqui pra você. E durma com essa. Inclusive, vocês também são fascistas. Porque vocês polarizaram. Nós somos fascistas. Você polarizou o nome Estádio 97. Porque vocês são contra arenas, é contra ginásios. Quer dizer, se vocês fossem a favor de tudo, vocês não falariam Estádio 97. Entendeu? Seria várias coisas 97. Será que é ginásio 97? Eu também seria a favor da minoria. Todos vocês são a favor da minoria. Hein, véio? Enquanto eu falo, o Domênico não fala nada. O Domênico não fala. Você é uma mala desgraçada. Ah, é? Não, Domênico, pegou no olho. No olho do Domênico, primeiro, ele tava de costas. Primeiro que se ele cuspisse mesmo, ele ia... Não, sem violência. Domênico, acho que Não. Vou falar assim, um homem que você gosta... Você é fascista. Homem... Você é fascista. Seja o que for, o problema não é meu, né? É meu, não é teu. Nossa! Se você... O cara não que pegou, velho. Você vê com H1N1. O cara que cospe na cara de um ser humano, ele é um... Olha que cheiro de cândido, hein? É a coisa mais escrota que tem na face da terra. Eu que cospe em mulher. Ah, tem gente que cospe em mulher, é pior ainda. Tem nego de cor, tá cuspindo, agora tá assim. Olha, você fica insuflando o Domênico. É só no Brasil que um ator... Ô, mano, queria a sua opinião sobre isso. É só no Brasil que um ator cospe num casal e ganha um arquivo confidencial. Exato. É verdade. Daqui a pouco vai ter o arquivo confidencial da família Nardoni. Olha aí, grande família Nardoni! O Frota tá na nóia com ele. E no dia das mães vai a Suzane. No dia das mães vai a Suzane. O Frota tá na nóia com ele. Porra, a gente queria botar o depoimento da mãe dela, meu. Mas ela morreu, infelizmente. Mas você sabe, eu acho que as pessoas... Não é nada, não gosto muito de ficar aqui falando aqui sobre isso. Ah, fala, Sombra. Eu acho que assim... Você vai num restaurante, etc e tal... E você ser ofendido, também não acho legal. Porque é um cara que ele tem uma opinião dele, mas não significa que ele seja ladrão. Bom, isso é uma questão, né? Agora o outro vem cuspir na cara. Meu Deus do céu, né? Pode xingar, fazer ou seja, o que? Não, cara, cuspir não. São coisas que só retratam uma sociedade cada vez mais... É, boa ideia do bar. Tem que levar o casal no Faustão. Hã? Tem que levar o casal. Não vai levar, né? Ah, mas se eles quiserem vir no estádio, beleza, tá? Aí, se o Zé de Abreu quiser vir... Não, aí não. Não vem ninguém. Ó, não vem ninguém, não. Tá bom melhor assim. Melhor não. Não vem ninguém. Confusão. Não vem o casal, não vem o cara e vamos nós aqui tocando bola. Não é não? Estádio 90... Hã? Vamos. Tem próximo? Tem. Sempre tem um próximo. Agora vamos falar da Esser, não é não, narigudo? Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso aos seus clientes e funcionários? É com a Esser que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar. 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Esser, porque você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Esser. Você tá aqui no Estádio 97, na Energia 97, no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Também oferecimento de impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção pra toda a sua casa. Ô, Dodô, vamos falar da Pirelli, Dodô? Sim. Sim. Sim, porque é o seguinte, Pirelli tá com uma promoção bacana, hein? Promoção sensacional, é a promoção Seja Original Pirelli, hein? Aproveite. É, meu amigo, você vai trocar os 4 pneus do seu carro e vai pagar apenas 3. É isso mesmo. O 4º pneu sai grátis, hein? Só a líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia. Consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli e aproveite essa promoção imperdível, hein? Seja original, comprou 3 pneus, o 4º é grátis. Mais uma promoção sensacional da Pirelli. Seja bem-vindo, Santista, o Lázaro. Tudo bem, Lázaro? Tudo bem, Sombra? Tudo Beleza. Bem, todo mundo aí? Beleza. Tudo jóia. Como eu não tava... A RG ainda de férias, hein? É, cara? Pois é. Como eu não tava... Quantos dias ele pegou? Isso que ele começou o ano inteiro reclamando. Sem grana, tá duro. Quantos dias ele pegou de férias? Sei licença lá, médica, né? Aí, licença juntou? Médica? É. 6 meses. Você chega a saber o que aconteceu com ele, Dinho? Então, qual a enfermidade? É, pelo que eu fiquei sabendo, cara, ele confundiu o sabonete com uma pedra de césio. Não, mano. Ele tomou banho com uma pedra de césio. Ele passou césio no corpo inteiro, cara. Meu ele tem um Deus. Cogumelo, velho, tá nascendo maluco. Na orelha. Não! Como foi isso, velho? Tá louco. O RG tá com um cogumelo, ô Motinha. A única parte do corpo que dá pra ver o RG é aqui perto da orelha, assim, e nasceu um cogumelo, cara. Falei, RG, esse shiitake aí, velho. Você tá louco. É verdade. Mas daqui a pouco bem. Ele tá aí. Daqui a pouco ele tá aí. É isso aí. É, bom, se não tiver de corpo presente, em espírito... Com certeza, tá entre nós. Está entre nós. Amém. Por falar em Pedra de Césio, Sombra, legal a reportagem que passou no Fantástico domingo a respeito de Chernobyl. Você chegou a ver? Ah, eu vi um pedaço, mas logo eu mudei, não sei porquê. Eu gosto, cara, quando o pessoal vai lá. Acho que ia começar Game of Thrones e eu falei, tchau, Globo, você não merece. Não merece. Não, mas é verdade, velho. Ó, o pessoal deveria abordar um pouco mais os temas referentes a Chernobyl, cara, da hora. Teve um brasileiro que... Teve um brasileiro que fez uma matéria, que o cara foi visitar lá, ele ficou um tempão lá, ele foi ver e falou, meu, é assustador, porque é uma cidade fantasma, né? E as coisas, e as plantas começam a comer tudo. E tudo que aconteceu em volta, ele falou, a carga é tão pesada, o ar, as coisas que você sente ali é horrível. Olha, coisa que é lógico, radiação, mano. Então, eu não gostaria. Não, sentimental, ele falou, mano. Isso é o tipo de coisa que eu não gostaria de visitar. Não gostaria de visitar um campo de concentração, por exemplo. Eu também não aguentaria. São coisas muito pesadas, assim, sei lá. Bom, continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Aliás, quem ligar e disser proteção e diversão só com Bozano, ganha um kit com os 2 desodorantes, mais um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman. A origem da justiça. Vai lá, ô Motinha! Vamos. Por que você bateu os bracinhos de lado assim? Corinthians, Coringão! Ô, mano... Quer voar? O Matheus Pereira parece que tá indo embora mesmo, né, mano? O Corinthians tirou ele aí da inscrição da Libertadores e inscreveu o Marquinhos Gabriel. Sim. Né? Então parece que o Corinthians aí tá na iminência de anunciar a saída dele aí. E o Corinthians tem direito só a quantos por cento? 5% dele, mano? É. O Corinthians tem uma participação mínima aí, mas esse moleque aí, ele possivelmente já será negociado com o futebol italiano. A Juve, né? É, possivelmente ele irá embora no meio do ano. Mas ele não vai ser utilizado no Corinthians, não, possivelmente. É, ele deve permanecer treinando só com o elenco aí, ou treinando separado. Por isso que eles inscreveram o Marquinhos, então. E o Marquinhos Gabriel, o Motinha, ele poderia estar entrando aí no lugar do Giovanni Augusto, ele poderia estar entrando aí também no lugar de algum outro jogador, inclusive o próprio Claudinho também. Já não estava mais inscrito aí também, um menino que disputou a Copa São Paulo. Mas o Marquinhos Gabriel, ele nem viajou com o elenco. Ele já está apto aí, se o Tite quisesse utilizá-lo aí, pelo menos aí dentro da competição, ele já está regularizado, mas ele precisa ainda de um período aí de condicionamento físico. Ele tava jogando no Al Nassr e todo mundo sabe que o futebol árabe não é parâmetro, né, cara? Os caras praticamente são amadores ali. Então o Marcos Gabriel, né, possivelmente ele terá um período aí de readaptação física pra depois aí ter a oportunidade de estrear com a camisa do Corinthians. Com relação ao time do Corinthians, o Corinthians já chegou lá no Uruguai. Sim, tá frio. Ele fará o reconhecimento do gramado agora na parte da tarde. Tava treinando já, né? O Tite escalou o time titular aqui. E o time titular, Motinha, vai ter ali de novidade mesmo o Rodriguinho no lugar do Guilherme, né? O Guilherme acabou perdendo a vaga aí e a escalação permanece a mesma aí das que vinham atuando aí com frequência. O único jogador que deve entrar no lugar mesmo aí é o Rodriguinho no lugar do Guilherme. Eu, particularmente, acho um equívoco por parte do Tite. Eu acho que o Rodriguinho, nas vezes que ele atuou, que ele se destacou, ele jogou no lugar do Elias. Então eu vejo hoje o Rodriguinho como talvez uma opção de banco aí, caso o Elias não consiga jogar, ele entra. Mas eu acho que colocar o Rodriguinho um pouco mais avançado na função de meia, inclusive a posição original dele, eu acho que ele não vinha se destacando, não. Eu, se fosse o Tite, colocaria o Marlone. O Marlone é um jogador bem rápido, né, que consegue fazer aquela marcação de lado de campo. Eu colocaria o Alan Mineiro para jogar um pouco mais centralizado ali, já que o Alan Mineiro não consegue fazer muitas vezes o acompanhamento do lateral. E o Marlone é um cara rápido, o Marlone tem essa característica. Eu, se fosse o Tite hoje, dentro da característica de jogo que ele tem, eu colocaria o Marlone pra jogar e não o nosso querido Rodriguinho. Mas vamos ver, mano. O Tite, ele talvez tenha um conhecimento maior que o meu lá, porque ele acompanha jogadores todos os dias. Ele vê ali quem tá treinando e quem tá desempenhando bem a função. Sabe o que fazer. Ô, mano, e essa história do Iago? O Iago pode pegar 30 dias de suspensão, né? Então, Motinho, o que acontece é o seguinte. O Iago, ele foi flagrado no exame antidoping e a contraprova será julgada no dia 2 de maio. Tá certo? Até lá ele tem condições de jogo. Eu, particularmente, se fosse o Tite, não colocaria o cara pra jogar. Porque dizem que ele ficou muito abalado com essa situação, o erro foi do departamento médico do Corinthians, não foi uma substância que o jogador tomou, o seu consentimento do médico. Foi colocado na súmula, inclusive, que ele tinha feito uso, não é? Sim. É que esse medicamento, Sombra, quando ele é administrado de maneira oral, tá certo? Ou seja, por comprimido, ele é permitido. Você prefere oral ou de outra maneira? Oral. Não. Você gosta do retal. Isso! Inclusive quando ministrado com o dedo, né? Senhor? Que não é lavacalha. Olha que água na boca, viu? Molhou? Tá molhado. Mas com relação aí à forma como foi utilizado, Sombra, foi uma infiltração. Ele tomou uma injeção no joelho ali pra poder amenizar o sintoma de dor que ele tinha ali, mas também não adiantou nada. Porque naquele jogo contra o Santos ele tomou um corte do Ricardo Oliveira que o Iago quase caiu na minha sala. Ele quase saiu do vídeo pra dentro da minha sala. Mas, enfim... Aliás, dois dos maiores cortes do Campeonato 1 foi esse que o Iago tomou, né, no jogo contra o Santos. Sim. E outro foi que o Gabriel tomou no jogo do Santos. Do Zeca. Do Zeca. Alô, Zeca. Que o Gabriel, ele entortou, que eu falei assim, nossa, parecia um senhor de idade. O Zeca corpo cortou, foi pra um lado, o espírito foi pro outro. Nossa. O Gabriel foi para lá em Xerém. Foi. Então, o Iago aí... Então, mas o Corinthians não corre nenhum risco, mano? Pode, por exemplo, escalar ele na Libertadores? Não, pode, Martinha, porque até que seja julgado, tá certo, o caso do jogador, ele tem condições de jogo. Não fica suspenso? Não, preventivamente não. Inclusive, ele, quando for julgado aí e punido, porque até agora ele não tem ainda uma punição contra ele. Mas fraco, deixa suspenso. Não acho fraco. Ele não tem comprometido, mas eu acho que agora é a chance aí, principalmente do Balbuena entrar. Porque o Balbuena, das vezes que ele foi solicitado, ele jogou bem. E o Iago, eu não sei se psicologicamente ele tem condições de atuar nessa partida. Porque, querendo ou não, o jogador fica fragilizado. Você sabe que você vai ser punido. Não, mas nessa hora o Corinthians tem que dar suporte pro cara, fazer ele jogar. Ah, te catar, vai pro inferno. Apesar, inclusive a estratégia jurídica que o Corinthians vai utilizar é o próprio fato de não haver má fé. Porque a partir do momento que o médico declara que o jogador tomou determinada substância, com consentimento do departamento médico do clube e o próprio Joaquim Grava assumiu a autoria da responsabilidade do ato, o jogador ele fica ali em segundo plano, Sombra. Ele não tem que ser julgado. Por exemplo, uma coisa é o cara fazer uso de cocaína. Outra coisa é o cara fazer uso de alguma substância, um diurético, para mascarar o efeito de alguma outra droga que ele possa ter tomado. Não foi o caso. O Corinthians pode ser punido? O Ben, já quando fazia triatlo, fazia muito isso. Você tomou, né, Domênico? Você tomava diurético para mijar logo. Não, o Benja que fazia. Ele fazia Iron Man, não era? Não, o Iron Man que o Benja fazia. Não, o Benja disse que fazia. Você tá de brincadeira. O Iron Man que o Benja fazia era da frente da FAAP até a Praça Charles Miller. Para, velho. Que o Benjamin é um sedentário. Ele não nata a 100 metros, velho. O Benjamin, se ele precisasse subir aquela escadaria do Pacaembu, saindo da frente ali da Praça Charles Miller, pra subir sentido do Fábio, pegar uma escadaria, ele já não conseguia, chamava um táxi. Pô, o Benja engordou bem, né? Porra, sedentário, né? Mas que ele gordo, tem uma lesão, né? Mano. Depois da hérnia de disco, ele nunca mais foi o mesmo. Ele tá com hérnia de disco? Tá atacado, mano. É mesmo? Inclusive, você lembra aquele tênis Rainha System? Sim. A hérnia dele, velho, tá parecendo de tão inflamada que tá, tá parecendo aquele amortecedor que você encaixava na sola do tênis. De tão inflamado que tá, velho. Ele precisa fazer uma drenagem na veia. Ai, né? Meu Deus. Mas enfim, Motinha, é isso aí. O Corinthians joga amanhã na Libertadores às 9h45. Um horário bacana, é melhor do que às 10h. Porque esses 15 minutos, Sombra, por incrível que pareça, faz diferença. Faz diferença. O cara, quando vai dormir 15 minutos antes, Motinha, faz diferença, cara. Faz a diferença. Também até acho. Ele desligar, né? Inclusive pro cara que muitas vezes tá dentro do estádio ali, precisa pegar o metrô, isso daí faz a diferença. Porra! Mas então é isso aí, Motinha. Hoje temos alguns jogos aí da Libertadores, que já começa as oitavas de final, né? O Atlético Nacional vai jogar aí com o timinho lá do Huracan. Hoje já tem jogos hoje? Sim. E o Tati vai jogar com o Pumas, cara. Hoje são então só os jogos mais. É preliminar, né? Ah, sei. Muito e amanhã bem. Tem os jogos legais, né? Amanhã joga Corinthians, joga Atlético Mineiro, joga Grêmio, joga todo mundo. São Paulo joga na quinta, né? Na quinta. Vamos beleza? Lá. Beleza? Hã? Beleza? Beleza. Vamos lá, continuando com as manchetes. No oferecimento Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Também oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com. Ponto BR. Vamos lá, Motinha. Tricolor. Ontem foi um dia importante no São Paulo, né, chefinho? Houve uma votação no Conselho de Ética, né? Foi analisado pelo Conselho de Ética e a Taíde Gil Guerreiro e Aidar foram expulsos do Conselho, né? Eles continuam como sócio do clube, né? Mas eles não podem se candidatar mais ao Conselho. O Ataíde falou que não vai recorrer. O Aidar não quis falar, saiu... Esse aí eu não duvido que... Diz que ele saiu dando risada, né, da reunião e tal. Ele saiu rindo. Mas disse que a defesa dos dois, né, o Ataíde foi pra cima, acusou mesmo o Aidar, falou que ele foi sacana, que ele fez isso, fez aquilo. Ele conseguiu o que ele queria, né? Ele ia embora, então, deveriam ter mostrado a votação igual a do impeachment. É. Ao vivo, pra gente rir. É que foi o voto secreto. É. Ah, mas devia fazer, né? Devia fazer. Devia. Mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, né? Aí eu não duvido que acontecer tanto quanto. É, exatamente. É igualzinho. A política no clube, na vida é igual. Então, agora o Aidar pode recorrer aí, parece que estão falando no bastidor que ele vai recorrer. Porque ele, inclusive, pode ser expulso do clube. Mas não cabe recurso. Mas por que ele pode ser expulso? Já não foi expulso, então, direto? Porque não agora pode? Depois que ele foi condenado no conselho, pelo que eu entendi, né? É meio confuso essas histórias. Mas parece que depois que ele foi condenado no conselho, agora ele pode ser condenado na parte social. É, gozado. Não entendi. Bom, olha, eu ontem estava acompanhando via Twitter... Através de jornalistas que estavam no local. Dentro, Não, o Marcelo Prado, o Palenzuela, né? O Guilherme Palenzuela. Então, os jornalistas que estavam cobrindo lá, porque foi permitida a cobertura da imprensa. E o parecer da comissão de ética deu como lá, que indicou que o que deveria acontecer com eles ou não era a eliminação do conselho, a expulsão do conselho deliberativo. E os votantes, os conselheiros presentes, acho que eram 177 conselheiros. É, exatamente. 60 e poucos não foram, né? 62. 62, aí talvez não tenham achado interessante participar desse momento. E também não entendo como, né? É importante, um momento importante da vida de São Paulo. E o voto era secreto. E cada um ia dizer lá, sim ou não, para cada um dos dois. Não é que assim, expulsa os dois não. Ou absolve os dois. Ou você absolve e condena um, ou absolve e condena o outro. Até porque são casos diferentes, né? O Aidar pelas coisas que ele fez, né? O Ataíde pela agressão, né? A comissão de ética concluiu que o Aidar sofreu uma tentativa de homicídio. Que loucura, né, velho? Que diz que esse ataque do Ataíde teria sido uma tentativa de homicídio. Então, mas Sombra, por mais absurda que possa parecer, eu até conversei com o Ataíde hoje, eu perguntei pra ele a respeito da briga. Porque uma coisa, Sombra, se você atira uma pessoa no chão, tá certo? Com aquele sinal de estrangulamento e fica assim nessa posição por 3 segundos, você pode no máximo responder por uma agressão leve, tá certo? Se você permanece nessa posição, estrangulando o outro por 40 ou 50 segundos, já pode caracterizar uma tentativa de homicídio. É. Mas ele falou que não tem imagens da briga. Não tem imagem da briga. Então, eu perguntei, eu falei, pô, geralmente uma sala, uma conferência dessa daí, você grava, né? É. Mas ele falou que não existe essas imagens. Bom. Isso poderia servir a favor dele. Por exemplo, ele fala, eu fiquei com esse velhote aqui no chão durante 8 segundos, eu não ia matar esse cara. É, mas é verdade, se você fica muito tempo esganando uma pessoa, é uma tentativa de homicídio. Se você não fica, é só um chacoalhão. Não, se você pega o cara pelo pescoço e dá um chacoalhão no cara... E logo um segundo, solta? Não dá pra dizer que é um homicídio. Bom, claro. Uma tentativa de homicídio, ok. Bom, mas eu tava lá na ansiedade, né? Porque eu juro pra vocês, quando eu li lá, através dos repórteres, que quando o Aidar terminou de fazer a defesa dele, teve aplausos pra ele, eu falei assim, não, juro, eu juro que eu fiquei assim, desanimado quando eu li isso, e eu juro pra vocês, eu não tô falando agora porque já foi eliminado, mas na hora eu falei assim, meu, se esse cara continuar no Conselho de São Paulo, eu rasgo meu título de sócio. Não é de sócio torcedor, de sócio do clube. Porque se esse cara continuasse sendo membro do Conselho de São Paulo, seria pra mim... Uma vergonha, né? Uma das maiores vergonhas seria a conveniência total, a conivência total das pessoas que estão lá no Conselho. Eu falei, juro pra você que eu ia rasgar meu título de sócio, nunca mais ia dar um real. Nunca mais ia dar um real. Porque, pô, você pensa assim, se eu tá dando dinheiro pra pessoas que estão aí no Conselho administrarem o seu dinheiro, são coniventes com esse cara? Falei, de jeito nenhum. E aí veio o resultado da votação, os dois expulsos. Eu, sinceramente, num primeiro momento, falei assim, meu, fiquei feliz porque eu vi a expulsão do Aidar. O do Ataíde, eu sério pra vocês, cara, aí que tá, tem uma questão técnica. Tecnicamente, eu não sei se tá lá previsto que a agressão prevê expulsão. É, que a mídia comentou, né? Que então, se ele foi expulso, se o Ataíde foi expulso, ele foi expulso por uma questão bem técnica, uma lei, né? A lei. Não é lei, é o estatuto do clube. Isso. Tá? Então, seria por uma questão extremamente técnica. Agora, no bom senso, apelando para o bom senso, eu entendo que foram punições semelhantes para casos muito distintos. Muito distintos. Eu acho que assim, pela falta dos dois, um é a tentativa de agressão ou agressão, e o outro pelas denúncias que foram feitas e que teve o entendimento aí da comissão de ética, comitê de ética de São Paulo, de que talvez tivesse fundamento isso, senão não colocaria a expulsão em votação. Vou te falar uma coisa. Eu achei que assim, o Ataíde não merecia a expulsão, sabe? Porque eu acho que assim, não vejo a mesma gravidade de casos no caso do Ataíde e do Aidar. Pra mim, quem tinha que ser expulso era o Aidar, né? Não foi um ato tão grave, né? Eu acho que também não vi essa coisa do Ataíde. Hoje um conselheiro... É, pesa sobre ele aquela história da incompetência, do futebol, né? Isso aí também pesou muito. Não, mas isso não é motivo pra você expulsar alguém. Você tem que jogar pelo ar. Não, mano, eu tô falando. Na hora, você acha que os caras não pesaram isso também? É, mas não pode, né, Motinha? Então... Mas pesa. Tem que julgar pelo motivo pelo qual ele tá lá. É. Então, assim, tem um amigo nosso que ouve a gente, e é sócio lá do São Paulo, e fala, olha, tá previsto sim no... Em caso de agressão, a possibilidade de expulsão. Então, eu tô falando... Como é o que questão, a mídia tinha divulgado como, naquele momento. Como questão técnica, eu não discordo. Eu não discordo. O trecho do estatuto do clube lá, no caso São Paulo, previa... Eu não li também o estatuto. Eu tava me baseando aí pelo que a mídia tinha postado na oportunidade, dizendo que em caso de agressão, o conselheiro, o associado, poderia ser expulso. É. Mas... Toda regra tem a sua exceção. O cara bateu, velho, no Aidar, que tá sendo... não vou dizer... Tá sendo acusado, de fato, por uma série de irregularidades na administração do clube. Então, eu acho que toda regra tem a sua exceção. Em determinado momento, você pode abrir um precedente, pega e falar, desculpa, ó, tudo bem, o estatuto diz isso, mas vamos julgar a frio a questão. Agora... E o Ataí tá chateado hoje, viu, Sombra? Não, é diferente do Aidar. Ele ficou... Diferente do Aidar, que saiu dando risadinha, tirando foto, dando tapinha nas costas. Ele sofreu, falar, ele tá sofrendo com isso. Eu duvido que o Aidar esteja. Uma das piores pessoas que eu já vi aí no meio do futebol, hein? Aqui do nosso ponto de vista de torcedor e de acampar as notícias, pelo amor de Deus. Então, agora é o seguinte, tecnicamente está prevista a expulsão, então tecnicamente eu não posso discutir o negócio. Agora, se tivesse que levar para um lado de bom senso, eu acho que os votantes do conselho, deveriam ver que um foi muito mais grave que o outro. Então, se eu fosse um eleitor do conselho, eu absolveria o Ataíde. Absolveria. Eu acho que ele deveria pegar uma pena menor. Menor. Suspensão. Menos grave. Mas não estava em questão na votação essa pena menor. Então acabou sendo expulso. E o que um conselheiro conhecido disse é o seguinte. Que ele deu a entender que a fama fez a cama do Ataíde. Que ele tem uma fama pela agressividade. E até na defesa dele, no púlpito lá, ele foi muito agressivo. Foi muito agressivo na própria defesa. Ah, mas quer saber, Sombra, dependendo, tudo bem. O Ataíde, ele pode ser um cara, talvez, aí que possa ser um pouco truculento na forma de falar e tudo mais. Mas é isso, você ser acusado de assassinato, velho. É um negócio muito grave, mano. Mano, eu concordo. Por mais, ô Sombra, eu entendo aí. Fica com ódio, né? Fica com raiva, né? Não, ele tá sendo acusado de uma situação, porque isso daí é crime, gente. Tentativa de assassinato é crime. Por mais que o cara até tenha que agir, talvez, com bom senso, com coerência, precisa, sabe, demonstrar uma certa tranquilidade numa hora do julgamento. Mas, mano, você ser julgado, Sombra, por uma tentativa de homicídio, cara, pelo conselho do teu clube, mano. Não, é um negócio muito grave. Não, eu sei, mano, eu sei, eu concordo. Agora, tecnicamente, ele ficou bravo, talvez... Sombra, porque a defesa dele foi depois da explanação do Opsi Bloom, que estava presidindo aí esse conselho de ética. É o conselho de ética, né? Ele falou, o cara, Sombra, o cara usou 40 minutos para tentar justificar pro conselho que eu tentei matar o cara. Tentar justificar essa atitude dele aí, a tentativa de homicídio. Falou, eu não pude usar 10 minutos para me defender, então... Mas eu entendo ainda assim... Que talvez, assim, se... Olha, mano, eu acho que as pessoas... E ele fez constar em ata também, que ele já tava nervoso, Sombra. Desculpa até te interromper, mas eu lembrei de mais um capítulo importante, porque ele fez constar em ata que o Opsi Bloom já tinha, antes de começar a presidir isso daí, ele já tinha se manifestado aí contra o Ataíde num programa de televisão, e ele disse que isso pesou contra ele. Ele falou que ele não poderia jamais ter presidido... esse processo contra ele, porque ele já tinha manifestado uma opinião contrária, que ele não estava isento no caso, enfim. Agora, eu acho que não foi o discurso lá que mudou o voto das pessoas, tá? Eu acho que os conselheiros que foram, assim como os deputados que foram votar no outro domingo lá no Congresso, todos já iam com a sua ideia formada. Eu acho que todos já iam com a sua ideia formada. Eu acho que pesou talvez pro Ataíde essa coisa dele ser um tanto agressivo. E uma pena que o que foi sugerido para os dois foi a expulsão, porque eu entendo que pro Ataíde, talvez se tivesse a opção de apenas uma suspensão, etc e tal, talvez vingasse isso. Mas mesmo assim foi um grande passo, fundo, né? No fundo, eu não estou discutindo tecnicamente, porque eu não conheço o estatuto. Se é como o estatuto diz, no estatuto não diz tentativa de homicídio, diz agressão, né? Então você pode agredir sem tentar matar ninguém, e que eu não duvido que tentou matar alguém. Né? Duvido, não tem margem, mas eu duvido. Então, tecnicamente, acabaram sendo os dois colocados no mesmo balaio, né? E os dois acabaram sendo expulsos. Mas eu, no meu íntimo, penso que um deveria ter sido expulso e o outro apenas suspenso, uma pena menor. Porque eu acho que quem ali, no caso, trouxe maior prejuízo para a imagem do São Paulo Futebol Clube não foi Ataíde Gil Guerreiro. Não foi. E olha, eu acho que ele fez uma péssima administração no futebol. Agora, que realmente, assim, me deu uma... Você fica meio triste por uma situação dessa, que você vê um tanto de injustiça, eu acho. No caso do Ataíde. Mas que me deu um alívio de saber que o Miguel Aydar foi expulso do conselho, foi. Agora eu sei que a lei permite tantas coisas e recursos, e como ele é um cara do direito também... E conhece bastante, é capaz de recorrer, capaz de reconseguir aí o lugar dele no conselho. Mas teve o voto, né? Isso agora você sabe uma coisa que me deixa muito puto? Mas cabe esse recurso? Acho que não cabe não, hein? Diz que sim, mano. Cabe? Ah, deve caber. Mas no Brasil tudo que vale recurso, tudo é recurso. É cheio de recurso, né? 36 pessoas votaram pela permanência do Aydar. 36. É, né? Então, amigos, torcedor, olha, tem 36 lá dentro que a gente tem que ficar de orelha em pé. Se um voto é secreto, a gente não sabe quem. Mas tem 36 pra gente ficar bem de olho em pé, de ouvidos em pé, viu? De olhos abertos e ouvidos em pé. Bastante. 36. Absurdo. Ah, mas isso é normal na política, né, Sombra? O cara não quer saber o que o cara fez contra o clube. Ele torce pro time da chapa. Por isso que eu acho que todos já foram com seu voto formado. Lógico. E não foi talvez pelo discurso agressivo que mudou o voto das pessoas, não. Acho que as pessoas já foram mais ou menos Predispostas a... Eu sabia. É, eu não acredito que lá na hora... Ah, vamos ouvir o que tem a falar. Esses caras de conselho... O cara analisa tudo, nada, Não, mas, ô Sombra, administrativamente falando, a decisão já foi tomada e houve uma solução. Aí acabaram expulsando os dois, tanto Carlos Miguel Aydar quanto o Ataíde Gil Guerreiro. É. Mas eu acho que a diretoria do São Paulo deveria levar isso pra frente, agora na esfera civil e criminal. Porque as acusações que foram feitas aí contra o ex-presidente, aí, o Carlos Miguel Aydar, são denúncias seríssimas e que poderiam estar em uma outra esfera também. Agora, porque você vê se o Aydar também não pode se utilizar aí da O próprio Aydar aí bate no peito e fala, nada foi provado contra mim. Entendeu? A partir do momento que começarem a encobrir esse tipo de situação e varrerem a sujeira para baixo do tapete, vocês vão acabar dando razão pro cara. Agora, uma das coisas que falaram, os caras tinham que ir pra cima e continuar investigando toda a gestão, inclusive todas as pessoas que assinavam juntas, endossavam tudo o que acontecia, hein? Sim. Inclusive, uma das coisas que foi discutida na reunião, foi falado até, né? É que sobre o escritório de advocacia, né? Que tem que receber 8 milhões de São Paulo. Ah. E era o escritório antigamente que fazia tudo de graça para todos os clubes. Teve uma história assim, São Paulo já pagou 4 milhões para esse escritório. É, quem fazia esse serviço aí pro São Paulo era o Ives Gander, né? É, que fazia para todos os outros clubes, né? Fazia pro bono, né? E aí, agora veio uma conta de 8 milhões. O São Paulo já pagou 4, ele tem que pagar mais 4. São Paulo tá tentando anular isso. Olha, isso tudo me parece muito parecido com a política brasileira, né? Tudo muito parecido, né? As coisas são tão evidentes, né? É que você não tem a cena, você não tem ali a cena da pessoa fazendo, né? Mas são tantas as evidências, circunstâncias, tão claro, né? E tudo tão claro, tudo... É que você só não tem ali a mão na massa. Sim. Né? Verdade. É, brincadeira. E ontem até teve outra história, né, chefinho? Ao mesmo tempo que estava acontecendo, o Denis estava dando entrevista na Fox, né? Uma entrevista desastrada do Denis, hein, véio? Por quê? Ah, por quê, velho? Ele soltou o copo d'água que ele tava tomando. Como assim? Você tá zoando. É a zoeira. Meu, ele mas fala... Ó, eu achei desastrado. Mas ele foi meu sincero, ponto de vista. Eu sei, mas, não, meu... O cara é capitão do São Paulo, mano. É. Né? Ele não pode falar as coisas que ele fala. Meu, tipo, olha, eu revi o conceito, realmente eu tenho culpa no gol e tal, eu tenho a culpa. Ó, mas eu não errei sozinho, o Rodrigo Caio. Meu, você não pode jogar. Mano, desculpa. Não, mas ele assumiu a culpa dele. Eu sei, mas ele atacou o Rodrigo Caio e todo mundo, pelo amor de Deus. Ah, eu queria ter as bolas fáceis que o Michael teve. É. Pô, por falar em Michael... Hoje o dia do goleiro. Parabéns, Michael, nosso goleiro. Vocês acharam do Michael falando que ele prefere o Léo no gol? Todos têm goleiro. Nós temos Michael, mito. Essa declaração do Michael, acho que tá em algum site aqui. Qual site que era? O quê? Falando, acho que é no Lance. Falando que ele prefere o Léo no gol do que o Renan. Eu não vi. Porque o próximo goleiro de São Paulo possivelmente será o Renan Ribeiro, né? É, mas o Renan precisa... inclusive, eles estão correndo aí também contra o tempo, falando que o Renan tá abaixo do peso, viu? Porra, mano? Dá soro. Confia soro no cara. Tá abaixo do peso? É. 3 quilos abaixo. É melhor ele perder. Eu ensino com ele pra ele como fica engordar, 2 dias com a gente. Como engordar rapidinho. Fica 2 dias com a gente. Ah, mas eu achei desastrada a entrevista do Denis, velho. Seriamente. Não tem uma assessoria de imprensa, ninguém preparou ele. É o Juca. Não, tô falando ele. Tinha que ter alguém que preparasse ele. Preparasse como? Ele não tem preparação nenhuma, mano. Mas se o preparador de goleiros já não preparou ele adequadamente porque ele falhou nos jogos de São Paulo, imagina o assessor. Olha, o negócio é o seguinte, coitado deles, tá? Vocês estão pegando muito no gol. A profissão dele é pegar no gol, não é falar. Eu sei. Não, mas eu não achei. Mas aí tem um cara que tem que ficar mais atento. Eu não achei desastrado, não. Não, mano, o cara é capitão do São Paulo. Eu entendo o que o Mota tá dizendo, mas também não achei o fim da picada. Também não achei pra... Eu achei. Olha, temos mais informações, espera só um minutinho. Sim. O nosso repórter Alexandre Impretzel. Oi, Impretzel, boa noite. Boa noite, né, a todos vocês. Alexandre Impretzel, agora com 2 L's no final, né? Comecei com a minha numeróloga. Pra minha carreira aí de vento e poupa, né? Mudou, velho. Tá ruim assim, velho. Tá que nem a Sandra de Sá, velho. Inclusive, eu tenho que falar baixo aqui, né? Eu queria me auto-parabenizar. Por quê? Porque eu andei fazendo um curso de persuasão, né? E por isso eu consegui entrar aqui onde eu tô, né? Eu poderia estar aqui, né? Onde você tá? Estou de máscara, né? Aquela máscara desse filme aí que tá na moda. Escondido. Aquele que tem um bigode, né? Esqueci, é uma máscara toda branca, né? Um bigode aqui. O V de Vingança. O V de Vingança. Exato, né? Mas aonde você tá? Eu acabei de conseguir entrar aqui no São Paulo, até tô falando baixo. É mesmo? Você tá aí no São Paulo? Peraí, ó, vou até entrevistar aqui o segurança que gosta de mim, quer ver? Boa noite, segurança, tudo bem? Boa noite, como é que o senhor tá aí? Tô tranquilo? Tranquilo também? Ligado, é bem aí, gaúcho como... esse? É, coincidência, né? Ó, inclusive, não chegou ninguém aqui, mas daqui a pouco eu vou vir com novidades da votação aí sobre a expulsão do Aidar e do Ataíde aqui de São Paulo, né? Tem, mas você tem novidades da votação? Mas a votação foi ontem à noite. Não, vai ser hoje, né? Eu tô aqui. Aqui hoje, ô. É por isso que tá vazio aqui. Já foi. Foi ontem, velho. Tá atrasado, velho. Eu consegui entrar aqui em Cotia. Eu acho que vocês estão aqui. Não, mas a votação tá foi ontem. E no Morumbi. No estádio do Morumbi. É, peraí, deixa eu... No Salão Nobre do Morumbi, velho. Segurança aqui, peraí. Foi ontem a votação? Não precisa perguntar, mano. Olha, eu não sei te falar, né, ó. Mas é gaúcho segurança, velho. É teu irmão de segurança. Segurança tá estranho, hein. Aí, meu. Peraí, só um minuto. Ô, meu, o que tá fazendo aí, pô? Quem é você? É, peraí que então deu um problema técnico aqui, eu já volto, tá bom? Tá, pegaram o Pretzel, velho. Pegaram ele. Ele entrou em Cotia, era no Morumbi, mas foi ontem. Ele tava num lugar completamente diferente. Gente do céu. Que fase tava em Pretzel. Ah, meu Deus do céu. Em Pretzel com dois R. Com dois L's, a numeróloga mandou. O numeróloga mandou. É a Sandra de Sá, do estádio. Domênico, se você tivesse que mudar alguma coisa no seu nome porque a numeróloga mandou, o que você faria? Não tenho a menor ideia. Domênico, Domênico é com assim? Dois, vai mudar é, com dois N? Dois não, gato com dois T's. É. Então tira um T. Se a numeróloga falasse. Deu certo. Mas ela podia falar pra tirar um T? Tira um T. Não, mas deu certo, velho. Tá sucesso. Deixa do jeito que tá, que tá bom. Deixa eu só corrigir uma informação, porque eu falei agora há pouco aí que... Inclusive eu tinha lido isso daí também, a respeito aí do negócio do medicamento que o Iago tomou lá, que em comprimido seria permitido. E é o inverso. É, como diz o Aguinaldo, oral é permitido. É, o oral não é permitido. Ele não pôde fazer infiltração, não era... A informação que eu recebi é que já existe até, inclusive, uma jurisprudência a respeito desse caso aí, o Sombrado. Olha, jurisprudência. Sim. Bonito, hein? E que palavra bonita. Tem uma normativa da UADA, todo mundo conhece a UADA aqui. É, o órgão internacional que... A minha principal inimiga. É. Sim. Você não gosta dela, né? Investiga a antidopagem, Que esse medicamento é permitido de maneira intramuscular, ou seja, tomando uma injeção na busanfa. Não pode. Não, aí pode. Aí pode. Não pode tomar então, oral. O Corinthians ele vai se pegar nesse ponto, principalmente pelo fato de ter relatado em suma. Na busanfa pode, o oral não pode. Sim. Essa é a informação. Se você pegou agora o programa, você tá achando que nós estamos falando de um programa de sexo. Não, não é. Tem nada a ver. Estamos falando do remédio que o jogador mediano Iago do Corinthians tomou. Que mediano, tomou. Maior zagueiro da história do futebol paulista. Não, ruim mesmo. Mania de botar opinião nas coisas. Hoje o Iago, o Zé Ruela, é melhor do que... Bom, oh, mas esse Lugano, departamento médico Caio. Do Corinthians também, nossa, hein, velho? Não era ruim, primeiro mundo e tal. Faz uma cagada dessa, velho. Tanto é... Se é nos não, outros não, clubes, lá, nossa. E detalhe, ele tava indo tomar uma vacina antigripe. Peraí, diferente do seu departamento médico que não cura ninguém... O departamento médico do Corinthians. Ah, não, imagina, mas já se tivesse. Tá até o Breno, mas o Breno é incurável. Você tá falando do Palmeiras, velho? Tá queimando o Breno com o Palmeiras, velho. Agora o negócio é o seguinte: com relação ao departamento médico do Corinthians, se houvesse má fé ou incapacidade, esse medicamento não teria nem sido relatado na súmula do árbitro. O cara foi lá e falou: o jogador tomou esse medicamento, então isso daí vai servir como atenuante. Eu também acho. Mas eles não sabiam que não podia. O STJD também. O doping tá aí pra salvar o mundo. Não, que eu falo, mano, quem não sabia. Quem nunca se dopou que atira o primeiro comprimido. Quem nunca se dopou que atira o primeiro comprimido. Não, você tá louco, tá velho. Esse é o Estádio 97. E olha, o narigudo não chegou, sabe o que aconteceu? O quê? Tava vindo pra cá, parou no farol e... Putz. É, bateu. Pior que ele não desce do carro. Ele bate toda bateu. Hora. Ele não desce. Bateu. Só que quando ele não desce do carro, ele fica naquele alto-falante dele. Você atrás. Você atrás. Quem é você que bateu no meu carro? Quem é? Quem? É da Paula. Ah, não, é a Paola, não era Paola. É Paola. É a Paola. Sou Paola. Eu, Paola. Paola Oliveira. Aí ele fala o quê? Seu ganso. Seu ganso. Mas como é a Paola? Ele desceu. Benjamin, a Paola tem seguro HDI. Ah. Aí sim. Ainda bem, amigo. Aí, Benjamin, pode descer do carro. Ela é inofensiva. Aliás, muito pelo contrário. Aí vocês passam no HDI Bate Pronto, que vão liberar o conserto do seu caminhão na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, ô Benjamin, vamos achar rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre. Ó, e aproveita, já que o Narigudo, já que você vai estar com o celular na mão, pede para fazer uma selfie com a Ana Paula, ou melhor, com a Paola Oliveira. Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. E outra, mas põe naquele aplicativo teu que você tem que a Rê não sabe. Ah, que aquele ali é um escondido. Monte de foto que é escondido. Ah, é. Mas ela vai ver. Aquele que tem uma senha, né? É, tem uma secreta. Senha. Parece um aplicativo mal. Chama Black Book, é isso? É, uma coisa assim. Exato, porque aí só você fica apreciando a foto depois, né, Benja? Aí você mostra pros seus amigos judeus da hebraica lá. Olha, olha que bateu no meu carro. Pô, oh, e avisa isso pra moradora do 31 que bateu no meu carro e não avisou. Se não fosse as câmeras, eu não ia saber nunca. Nossa, atividade é mesmo? Trouxa, hein? É. Mas ela vai pôr fogo no carro dela. Então, não sei, eu tô preocupado. Ô, moradora do 31 do prédio do Mota. Ô! Oh. Ei! Deixei recado, até agora não respondeu, velho. Vamos resolver o problema do Mota ou não? Mas se ela tiver HDI, você fica tranquilo, viu? Tá bem. Agora, se não tiver HDI, eu não boto mesmo no fogo, não, hein? HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ó! Atenção, o mano hoje, repetindo a brincadeira de ontem, daqui a pouco ele vai subir uma placa. Sim. Você que assiste o Estádio 97 através do seu celular, do computador ou do seu tablet, se você ler o que está na placa que o mano vai erguer daqui a pouco, e você entrar no ar, conseguir a ligação e disser corretamente o que está escrito na placa do mano... Tudo, né? Tudo que está na placa do mano, você ganha na hora uma camisa do Estádio 97. Olha aí, hein? É uma camisa do Estádio 97... A desejada camisa do Estádio 97. Então, você vai, mas como que assiste o programa? Todo dia você pode assistir o estádio aqui com todos os seus componentes, imagens, né? Você vai lá, 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Dá pra ver no celular, no tablet e no computador. Vocês são fascistas. Isso aí favorece a minoria. Por quê? A minoria? Só quem tá assistindo. Agora, quem tá ouvindo... Vocês estão faltando com respeito. Mas é para as pessoas. Polarização. Não. Isso é polarização. Mas hoje em dia todo mundo tem tablet. Todo mundo tem celular. Você fala. O deputado Gil não fala. Mas é que você está falando uma besteira gigante. Que é isso? Não, não, é isso. Não, para. Ah, no Mota pode. Não! O deputado Jean Aeroilis. O Aeroilis Cus. Mas a gente sabe, a minoria que nesse momento está podendo assistir pela internet. Isso é fascismo. Para mim é muito claro que isso é fascismo. Mas a gente está proporcionando para a minoria. É fascismo. Mas a gente dá várias oportunidades de prêmio. Ó, quem liga também ganha prêmio. Mas tudo pra você é fascismo? Não, é só quem é fascista. É, a própria palavra já diz fascismo. Quer dizer o quê? A pessoa que é fascista. Não, não cruza o bracinho. Para. Vai. Tá vou fazer biquinho. Então, não cruza o bracinho. Essa promoção a todos. Não, vai. A todos que estão no estúdio aqui fora e tá na Paulista. Você tá com esse cachecol vermelho, velho. Não tá calor. Não tá frio. Não. Vira pra lá. Não recusa. Não bate de frente que cospe. É pior. Daqui a pouco vem o outro também, né? Vem o filho do outro. Aí... Vamos lá, primeiro ouvinte no ar, 3284. O Mota 97. Falou um negócio aqui do. Ah. Eu recebi. Olha isso aqui, mano. Eu recebi um negócio aqui dos amigos, num grupo aqui. Uhum. Os caras colocaram. Você viram esse papel? Os caras colocaram num prédio, no visor. Do elevador. Do elevador. É. Prezados moradores, em virtude da orgia promovida pelo morador do apartamento 73. É. Em conjunto com outros 3 casais de amigos na piscina nesta madrugada, sugiro a todos a não utilização da mesma, até que seja feita a higienização. É, higienização é que tá meio escrito errado aqui. Pelo Eduardo na segunda-feira. Informa a todos que a unidade será punida e pelo excesso de convidados e mau comportamento. É desinfecção. Isso foi no seu prédio? Desinfecção, não, não foi. O apartamento não é 73. É, eu não quero ser o Eduardo, velho. Eduardo tá imagina. Olha, isso aqui é meu cara limpa, mano. Quem é você no prédio? O Eduardo? Eu trabalhei com o cara da orgia. Eu trabalhei com um locutor. Ele morava, acho que na região de Pinheiros. E o irmão dele fazia encontros de swing no próprio apartamento. Às vezes o cara disse que chegava de madrugada em casa não. E tinha que ficar passando por cima das pessoas. Não, brincando. É verdade, é. Ah, mas pelo menos não é na piscina, né? Verdade, é. É, mas não teve um locutor aqui que viram também numa balada ali que um monte de cara pelado na piscina e o cara... Pegava água caboclo e fazia igual a baleia? Ah, não! Opa! Teve? Esse eu não tô sabendo quem é, esse aí. Pode falar? É seu amigo, você põe conhece? Põe o cone. Vamos pro telefone hoje, ouvintes virgens. 3284-7097. 3284-7097. Agora tem que falar com a mão na boca, ai, assim, pra ninguém ver. É, tá sendo filmado. Eu não acredito. É, mano. É o mesmo, mas é isso, né? Eu não sei quem que ele é. Eu alô? Acho que não é. E não, hein? Alô. Quem fala? Meu Deus. Ricardo Barbosa Rua, Domênico. Ricardo? Barbosa Rua. Rua. Barbosa. Quase que era, né? Ó, é. Rua. Como a gente tem aí a torcida, né, do Camarote Único para São Paulo, é, nós vamos pedir documento de identidade para provar o nome do cara lá. É. Se não for, não vai entrar, hein? É, exatamente. Então tem que ser virgem. Porque hoje, como é ouvinte virgem, como é ouvinte virgem hoje, às vezes o nego vai dar um nome qualquer aí, vai ter que provar lá, hein, fio? É, chegou lá, não bate o nome, ele não deixa entrar, não. Se não bater o nome, velho, não vai entrar. Fala. Ricardo Barbosa? É Ricardo Barbosa, do que mais? Rua, R-O-A. Rua. Rua. Rua. R-O-A. Não é rua, ó. Rua. Certo. É quase, ó. Quantos anos você tem, meu velho? Aguinaldinho. Rua. 35. 35. E o bairro? Americanópolis, São Paulo. Ô, Benjinha. Ah! Fala, amigo. Americanópolis. Oh, se é o que eu conheço... Estados Unidos, amigo. Não é que é Estados Unidos. Americanópolis. Ah! Americanópolis. Aí, vá. Aí. Aí. É uma arara com navio, velho. Meu Deus. Nossa. Ai. E aí, mano, sobe o hino, mano. Qual hino, fi? Ô, Coringão, mano. Coringão, ah, total, mano, é tudo nosso, hein? Sim. Rapaz, tem que ser esse ano nosso. Sim. Ô, amigo. Diga. Depois aí da desclassificação do Coringão aí no Campeonato Paulista, agora o foco total é na Libertadores, hein, mano? É, ô, mano, acho que não sei não, viu? 2x1 amanhã pra nós, viu? Você acha mesmo? 2x1, vai tomar gol. 2x1 pra nós. Ah, vou te falar, hein, mano, amanhã o jogo é enroscado, hein, mano. Não sei se sai de lá com a vitória, não, tio. Ah, aquela vez lá que quando acabou a Copa do Brasil, aqui nós perdemos pro Santos, aí revisou o Campeonato Brasileiro, a gente já conseguiu o embalo. Eu acho que agora vai a gente. Ah, eu também acho que o time do Corinthians é qualificado, vai brigar, sim, pelo título da Libertadores. Mas amanhã, velho, o principal é não sair de lá com a derrota. Se o Corinthians, conseguir trazer pro Brasil aí o empate, é um excelente resultado, mano. Empate com gol melhor ainda, né, mano? Lógico. Empate com gol melhor ainda pro Corinthians. Com certeza. Mas acho que dá pra ganhar sim, viu? Vendo os dois jogos que eles jogaram contra o Palmeiras, eu acho que dá pra aplicar sim, viu? Não, eu também acho. É, se o Corinthians forçar um pouco a barra lá, pode ser que consiga arrancar uma vitória. Mas mesmo que não consiga a vitória, o importante é não perder. O empate já tá de bom tamanho. Mas, ó, amigão, o Tite, ele promoveu uma alteração na equipe. Ele tirou o Guilherme e colocou o Rodriguinho. Você concorda com a alteração que o Tite fez? Ah, eu acho que tá certo mesmo. Tem que apostar no Rodriguinho mesmo. Quando ele entra aí, dá uma mexida legal no jogo, né? É. E confia no nosso Cássio lá, que deixou a desejar nesses jogos aí, viu? O Cássio deixou a desejar? Ah, eu acho, deixou. Pô, velho, o Cássio é um goleiro que é capaz, se ele tomar um tiro, ele para a bala com a mão. O Cássio é capaz de parar uma bala com a mão. Se a bala não foi por cobertura, né? Ó, lá veio a produção. Quem manda um Cássio? Hã? Não entendi. Eu acho que o Cássio entrou com um excesso de confiança, viu? Ô, oh, mano, você acha mesmo, cara? Vocês estão criticando o Cássio pelos gols que tomou? Olha, cara, com relação aos gols que o Cássio tomou aí contra o Audax, eu não vi falha do Cássio, não. No primeiro gol, você até pode pensar que o Cássio estava um pouco adiantado. E, de fato, ele estava um pouco adiantado. Mas no segundo gol, a bola entra praticamente rente ao travessão e já cai direto no gol. Eu não vi falha do Cássio, não. Eu vi falha do sistema defensivo do Corinthians, que não acertou a marcação e deixou tanto no primeiro gol quanto no segundo o cara conduzir a bola do jeito que quis, parar a bola do jeito que quis, escolher o pé e bater de lado de pé, bater de chapa, encobrindo o Cássio. O cara, pra pegar um chute daquele jeito, da forma como os dois jogadores do Altax pegaram, é porque o cara teve muito espaço e tempo pra pensar e fazer o que ele queria. Eu acho que faltou ali um pouco de atenção do sistema defensivo. Foi o meio campo ali, falhou. Mas eu não atribuo a responsabilidade ao Cássio, não. Eu vejo mais demérito ali no sistema defensivo do Corinthians do que falha do Cássio mesmo. Mas são opiniões. Eu respeito também aí o ponto de vista contrário. Inclusive o Benja também falou que o Cássio falhou. O Benja falou, pô, não sei não. Ah, olha, eu não sou corintiano. O Benja, ele gosta de querer queimar o Cássio, mano. Não sei porquê. Na boa. Não sei. O Benja não gosta do Cássio? Não, eu sei. Não, eu também não entendi essa do Benja, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não, mas o Cássio é um monstro, cara. Beija o Cássio, se tivesse não, embaixo da barreira em Mariana, ele não deixava descer, mano. Ah, para, velho. É verdade, Rui. Agora eu queria dar uma opinião. Eu estava ouvindo ouvintes. Fala, Belo. É, muito obrigado aí por me ajudar. Eu queria dar opinião, dizer que o Tite, a opção pelo Rodriguinho é a melhor opção. Eu trabalhei com ele, produzi os travessos. Não é esse, e ele é muito bom de conjunto. Não é esse. Não, mas não é esse, Rodriguinho. É Rodriguinho jogador de futebol. Esse nome traz sorte, em nome de Deus, graças ao Senhor, nosso Pai. Por que? Agora você virou evangélico? Vai lá buscar o seu Nike Air. Né? Inclusive, eu acho que na zaga, no lugar do Iago, você poderia colocar Graciane Barbosa. Essa aí ia cair no doping, velho. Melhor que Iago. Com certeza. Não é, não. O Iago joga bem, mano. Mas, ó, amigão, com relação, por exemplo, aí a substituição do Guilherme, nós comentamos aqui, vai entrar o Rodriguinho. O Rodriguinho, nas partidas que ele fez com a camisa do Corinthians, eu achei que ele se destacou muito mais quando ele jogou na posição do Elias, improvisado, porque ele não é segundo volante, ele joga naturalmente na meia, mas eu acho que na meia, nas partidas que ele jogou ali, ele não foi tão bem, mas o Tite acabou optando por ele. Eu particularmente colocaria o Marlone, cara. Então, isso aí que eu ia perguntar pra você, mano. O Marlone também, acho que dá pra fazer essa função aí tranquilo também. Então, eu acho que melhor até do que o próprio Rodriguinho, cara, porque como ele vai ter que fazer aquele lado de campo, eu acho que seria mais interessante ali o Marlone fazer isso, porque o Marlone é aquele jogador mais rápido, aí você teria na outra ponta ali o Luca, e os dois municiando o André quando o Corinthians estivesse com a bola. Guilherme foi pro banco, né? Vai pro banco, vai entrar o Rodriguinho. E a outra substituição que eu acho que eu faria, amigão, é com relação ao zagueiro Iago, que atestou para positiva a substância que ele tomou, um anti-inflamatório, no exame antidoping, e dizem que o atleta tá abalado. Ele tá chateado e não é pra menos também. Um cara que é titular de uma equipe como o Corinthians aí, cair num exame antidoping, principalmente pelo fato dele não ter errado, ele seguiu uma recomendação médica do clube, o jogador ele tá ali um pouco chateado. Você, se fosse o Tite, preservaria o Iago e daria uma moral pra ele pra ele continuar? O cara tá de moto, titular, mano. Ou você colocaria o Balbuena pra jogar? Melhor, viu? Acho que ele passa muito mais bem confiança. O Balbuena? O Balbuena, cara, pode ser até preciosismo meu, mas eu acho que o Balbuena ele joga tanto quanto o Gamarra. É o novo Gamarra. Eu concordo contigo. Mas quantos jogos ele já fez pra você falar isso? Vários. O Balbuena e o Romero, tomando chimarrão como tá o frio aí no Uruguai, eles vão matar o jogo lá. Mas é verdade. Nossa. Ó. O ouvinte pegou a doença do mano, velho. Romero e Balbuena, velho, é a renovação do futebol paraguaio. O Balbuena é o novo Gamarra. E o Romero é o novo Santa Cruz. Concordo contigo. Você tá de brincadeira, né? É a renovação do futebol paraguaio. Tu sabe qual o apelido do Balbuena no grupo? Bombuena. E cara, vou te falar, velho. Existe um projeto aqui da Prefeitura de São Paulo de criar uma estátua do Tite aqui no centro de São Paulo, como se fosse a Torre Eiffel em Paris. Ai, meu Deus. Você acha que é justo, cara, esse projeto? Isso porque os caras caíram semana, final de semana, hein? E continua com a mesma besteira, velho. Ele não para, ele não para. O Tite é um semideus, cara. Meu Deus, às vezes fica parecendo aquela privada entupida. Você pode apertar o botão, não adianta, não desce, transborda. Tu sabe que vão fazer uma catedral em minha homenagem. Do lado de Aparecida. Ah, vai. Vai ser em homenagem. Vai ser o meu corpo inteiro alto. Poderia mesmo, cara. Tu vai passar na Dutra e vai me ver. A paróquia do Tite. Vai ser a Disneylândia da Igreja Católica. São vários complexos. Poderia mesmo. O Tite merece homenagem, cara. Fazer uma basílica pra ele. Vai ter o brinquedo Tite habilidade? Vai ter, Tite. Acerte com a minha analogia. É um brinquedo. Eu faço uma analogia, tu tem que saber qual a história eu tô falando. Muito bem. Qual o brinquedo? Tu curtiu? Não, brinquedo é uma piada. É igreja. Respeita a fé! Respeita. É chato, velho. Ô, amigão! Manda seu placar então, mano. Corinthians e Nacional jogando no Uruguai amanhã. 2-1 pro Corinthians. Boa, mano. Amanhã passa também o jogo do Atlético Mineiro, que vai pegar o Racing. Vai jogar o São Paulo na quinta-feira também, que vai pegar aí o nosso querido Luca. O Grêmio pega o Rosário. Peraí, deixa eu dar um refresh aqui. Peraí. O Palmeiras, deixa eu ver quem pega. Não, o Palmeiras não tá. Ô, Galinha. Tá de férias. Eu ia perguntar a respeito do Palmeiras, mas não vai dar. Tá de férias. Galinha. Vocês foram viajar sem dinheiro, é isso que aconteceu com vocês. Foi no banheiro. Domênico foi fazer todo o corpo. Fala pro Sombra aí, pro Motinha aí, que o São Paulo acho que ganha quinta-feira aí dos caras também. E pro Domênico, eu já vi esse filme aí, em 2011 a gente saiu cedo e conquistou o Campeonato Brasileiro. Aí pois você é. Falou bonito. Aí pro Domênico desanimar, mas é aquela coisa, um raio só caiu uma vez. Mas será que é o problema? O Domênico, ele é um cara já desanimado sempre. E ele não tá... Mas você viu que eu fiquei com o coração doendo aquele palmeirense chorando no chão? Você viu isso, vovó? Não, palmeirense aquele gordinho, coração ele doendo, chorando. Coração doendo, ah, tadinho. Aonde foi isso, Maninho? No zap zap, o palmeirense. Mas tá chorou no grupo por quê? Do estádio. E foi eliminado, pra foi, variar. É, nos é do penas. Paulista? É. Sim. Esse aí é carente, hein? Esse é. Ah, mas não é, que deu dói, velho. É porque empatou, o empate foi heróico. Aí você vai pros pênaltis. É. Puta banho de água fria. Eu preferia que tivesse 2-0, viu? Mas eu preferia assim, viu, só? É igual assim, deu mais gosto, lá. Deu mais gosto. Com o Praz errando pênalti por último. Eu preferia, se tivesse acabado, eu preferia ganhar de 2-0. Você vai lá, velho. A situação do Palmeiras nesse jogo contra o Santos foi a seguinte. O Palmeiras foi lá e resgatou a esposa que tava se afogando numa enchente. É. Tá certo? Foi lá e resgatou. Isso. Quase morreram os dois. Ali aí o Palmeiras vai lá e joga a esposa na calçada. Faz aquela massagem lá, tá certo? Tira a água do pulmão, a esposa volta. É. Aí na hora que a esposa vai abraçar o marido, vem um fio desencapado do poste e transforma ela em meio metro de pessoa, velho. Tá certo? Aí a esposa vai lá e morre. É verdade. Não adiantou nada não aquele sacrifício. Mas, puta enfim. Sacrifício não adiantou pois nada. Pois é. Mas ó, Sombra, na boa, dos brasileiros aí. O time que vai pegar o adversário mais pedreira, cara, é o Grêmio. Ah, com certeza. Também o Grêmio acho. Aí com o Rosário Central vai na passar Argentina, por maus véio, bocados, tá aí, mano. Vai passar por maus bocados. Eu acho que o Corinthians aí empata. Também, eu acho que o Corinthians empata amanhã e ganha em casa. Mas o São Paulo, eu acho que. Se o São Paulo conseguir Morumbi, fazer a diferença Paulo de dois gols. Se o São Paulo conseguir abrir dois gols de diferença, eu acho que passa pelo Toluca. O Atlético Mineiro tá na cara que vai. O aproveitamento do São Paulo na Libertadores no Morumbi é 85%. Tá louco. Mas não é regra, né? Mas, ô, amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Seca mesmo, velho. Seca mesmo. Seca mesmo, velho. Eu falei que ia ganhar do River, ô, idiota. Aí, a gente vai falar, gente. Quer mandar um abraço pra alguém, cara? Motinha. Pera aí, tá baixo. O RG não tá aí, né? Pra mandar um tapa na camuça, né? É. Camuça, colete. Camuça. É, boa. Você vai, sei lá o quê. Ô, desce da moto. Como assim? O marulho, né? Se terminar, termina, mano. Fala aí. Não, é só isso mesmo. Um abraço pra todo mundo aí da mesa aí. Sombra, você é gente boa, Sombra. Muito legal você, cara. Muito obrigado pelo elogio, valeu. Olha o Sombra enganando. Eu acho que você passa pro time errado, Sombra. Você devia ser corintiano. Você não conhece, não elogia. Você que torce pro time errado, amigo. Rapaz. Isso é um bicho, velho. Se apertar o Motinha também, o Motinha troca de time. Não, você tá louco, velho. Motinha, se você apertar, ele faz outra coisa. É isso, trocar de time não. A gente pode fazer várias coisas. É igual o Clodovil. Convite. Cuidado, Rudy, hein? Cuidado. Rudy, você é gente boa pra caramba, Rudy. É nós, mulher. É o Jude. Tamo junto. Ah, mas agora todo mundo é gente boa. Pô, mas você também você tá querendo o quê, velho? Você tá querendo ver alguma coisa, velho. O Balbá é gente boa também. Tem o Mechan, tem o Mechan. Pode falar. Mechan. Mechan. HDI é bate pronto. Não, olha, agora no momento a HDI não mandou os prêmios pra nós, cara. Então não estamos dando os prêmios. Só tem o Bozano. Fala aí, Bozano. Tem a Bozano, tem o cartão Zoom. É. Não, cartão Zoom não quero, não. Você não anda de busão, mano? Ah, o cara é mó metido, hein? Cara. Perdeu a chance. 50 conto, velho. Agora, nem que você tá falar, você não ganha. A empresa banca, Botinha. É, tá bom, então. Então, tchau. Valeu, tchau. Tchau. Abraço. Tá dentro da lata, velho. Tá dentro de uma lata falando. Tá dentro de uma lata, é. Nunca vi. É que não é todo mundo que tem oportunidade, né? Não. De ganhar um aparelho que é igual o seu aí, né? 50 reais. Mas se posiciona. Vocês aparelham. Ele queria um que 50 reais, velho. O senhor Mota, ele chega pro maridinho e pede aparelho de 4 mil reais e ganha. Não é qualquer um. Eu? Eu? Eu ganho. Não é não? Aliás, o Mota tem aparelho de 4 mil, o Jimmy e o Sammy tem de 4, o Ben já tem de 8. Qual é o aparelho de 8? Esse eu não conheço. Ah, é exclusivo. O Ben já tem sempre um na frente que a empresa lança pra ele antes. Né? É, manda antes pra ver se é bom. O que o Mota gasta de parcela de celular, eu gasto de parcela de imóvel. Ah, não tem ideia. Uhum. Com certeza. O Mota é muito rico. Olha, hoje nós vamos estrear uma brincadeira nova aqui no estádio 97. Daqui a pouco nós teremos a roleta do estádio 97. Ah, daqui adoro. A pouco nós teremos a roleta do estádio 97. Fique atento, é uma roleta muito legal. E se você ganha, se você acerta na roleta do estádio 97, você ganha o quê? Você ganha o direito de ser estranho no ninho. Olha que legal, velho. Você ganha o direito de ser estranho no ninho. É muito bacana, viu? Vocês vão curtir demais. Ô, mano, Sim. Vamos falar agora do cartão Zoom? Opa, vamos lá, Sombra, vamos lá. Atenção você, amigão ouvinte do Estádio 97, hein? Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? Cincão? Então se liga só como é fácil, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto. Sem conversinha fiada, sem pegadinha. Ganhe R$5 de crédito nele, cara. É isso mesmo, você não ouviu errado, não. Você ganha R$5 de crédito nele, cara. Ó, que beleza, hein? Quem te dá dinheiro hoje em dia? Só o Silvio Santos e o cartão Zoom. É, moleque, é isso aí. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora, em qualquer lugar, tá legal? Você nunca mais vai pegar aquela fila monstruosa de manhã para poder reabastecer de créditos o seu bilhete único, tá legal? Agora o Zoom chegou para salvar a sua vida. Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único, tá legal? Baixa agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para você, ó. Soletrando. Se liga só. Z-U-U-M. M de mano no final, tá bom? Z-U-U-M. E lembrando, quem acessar o site aqui também, ó, você pode conferir baita novidade, viu, Motinha? Uma informação qual, melhor qual, que a outra qual. Aqui, ó. zoom.com.br/bilhete único. Você vai saber todas legal, as informações. Véio. E lembrando o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui, participar do nosso programa e disser a seguinte frase. Qual, frase? Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. Anotou aí, ó. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. Não é que ele concorre, ele ganha. Ele ganha, Motinha, um crédito de R$50 no cartão Zoom. Aí sim, velho. Ninguém tá dando nada ultimamente. Pô, oh, fale por crise, você. Véio. Parabéns pra Zoom aí. Cinquentão, hein, velho. Uma onça pra você gastar como quiser, hein. Boa. Tá bom? Aí sim. Boa, mano. Põe a placa, eu não vou poder subir aqui? Pode, olha. Atenção que o Mano vai subir a placa. Ó, se for igual o Mano vai subir a placa. Sobe, você que está assistindo o Estádio 97 via internet, no 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá bom? Você pode assistir através do tablet, celular e computador. Você tem que ver agora, através da nossa transmissão, o que está escrito na placa que o Mano levantou. O Sérgio tá louco, o Sérgio louco tá muito louco. Ele não consegue... Ah, agora sim, agora focalizou. O primeiro que entrar no ar e souber a frase que o Mano colocou nessa placa, vai ganhar o direito... De ganhar uma, vai ganhar uma camiseta do Estádio 97. Vai, bem legal, hein? Que frase, muito hein, bacana. Mano? Assista o Estádio 97 através da internet, tá bom? 97fm.com.br/estúdio ao vivo. O Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. E aí, amigão? Só numa ajuda aí? Pra pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para você viajar com a família. Pois é, a BV, amigo, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal. E use o crédito de forma consciente, bebê. Bons negócios pra você! É isso aí! Motinha, notícias do porco, Motinha! Ô, vovó. Oi, amor. Então, o Cuca falou aí, né, em contratar, né, fazer uma limpa. E o elenco está inchado, né? 39 jogadores. E fora os 11 que vão chegar de volta. Não, e mas emprestado. Esses aí já vai ser reemprestado, né? A maioria, alguns podem até ficar. Então 39 é o que tem hoje, é isso? Não, é 39 mais 11 vai vir. Tá, então você põe aí de 39, quanto que é 39 mais 4? 48. Não, tá 43. Louco. 43, ó. Então são 43, porque vai chegar mais 4. É, então mas tem que tirar quantos, hein? Mas diz que o Matos falou que tá analisando bem, que vai ser com cautela. Dessa vez não vai ficar contratando como o Palmeiras tava fazendo, que cada semana era um. Ó, eu tenho os nomes já. Quem? Leandro Alameida, Natão. Vai embora. Vitor Ruim. Vai embora. João Predo. A avó vai embora. A avó, ela tem um conhece. Microfonezinho secreto. Quem? Na sala do Paulo Nobre. Ah, as pessoas falam, né? É. Fala, né? É Thiago Prantos. Thiago. O Luan, que já não tá. Não tá. E o Cris Aldo. E o... Eu acho que esses aí. E o Regi. E o Bar. Ah, esse fica, né? A noiva cadáver não vai deixar embora, viu? Quem é a noiva cadáver? A menina da... Preciso? É, do patrocinamento. Viu? Ah, ela não vai deixar? Patrocinadora sua anta. Ela manda lá? Patrocinadora. Você não pode desvalorizar, dessa maneira, um jogador que você teve, foi trazido pelo patrocinador. É o que você falou, não é videogame, né? Não é videogame. É, velho. Você foi lá na lista. Mas você falou, pegar o Regis lá no esporte, outra coisa é trazer um... Não, o Regis tá emprestado, outros é só milhões. Falar... É, então. Desempresta. Né? E aí aquela história, vai chegar 11, tem que analisar pra ver se vai, o Palmeiras vai aproveitar alguém. Qual o Juninho? O do Aldax. O Tóbio, meia. O Tóbio, né? Aí você vai Tóbio. Ficar. E o... Eu não duvido nem o Edu Dracena tá embora também, viu? Será? Mas tem contrato, velho. Pô, mas sacanagem, o cara tava lá no Corinthians. Quanto tempo de contrato que ele tem? Sacanagem é o que esse cara tá jogando. Falaram pra ele que ia ser titular. É. Mas pra ele tem contrato longo? Vocês mesmo acharam que ele falaram que ele ia ser titular? Ah, não sei. Quanto tempo de contrato ele tem? Hã? Quanto tempo de contrato que ele tem? Ouvi. Quanto tempo de contrato? Até o fim do ano que vem. Ah. É? Ah, então não é fácil também, velho, se livrar assim. Olha aqui que fizeram. Tem que emprestar, velho. Tem que emprestar. Mas, velho, não tá contratando, isso não é bom. Tá, você sabe que o São Paulo queria ele, né? É? Eu lembro, horrível, você tá louco. Ó, ele e o Lugano lá vai ser uma defesa rápida. Lugano. Lugano. Põe o Zé Bolt na sobra pra ajudar. Véio, você é louco, mano. Pô, se o Wagner Montes hoje tirar uma corrida de 200 metros com o Lugano, ele pode ganhar. Mas é verdade. Que bobagem. Se o Wagner Montes der um tiro de 200 metros contra o Lugano, é capaz dele chegar na frente. Mas é verdade, velho. Você é louco. Olha, mano. O Alione, né, vovó, será submetido a cirurgia no joelho. É. Pensaram aí, tentaram tratamento. Foi a mesma do goleiro. Putz, do você viu o choro do Alione, cara? Pô, isso sim é um choro de desesperador. Não mostrou choro nenhum. Lógico que mostrou. Aonde? Não doeu tanto a lesão. Doeu o fato dele saber que ele será tratado pelo DM do Porto. Ele sabe que vai voltar. Ele sabe que a chance de se recuperar rápido. Você vai se recuperar, viu? Castigo, velho. Aí fica de castigo lá do, né, do Nobrinha e da Xilique, você vai ver. Ai, que medo. Ah, pro inferno. Eu queria fazer só um comentário. Você, seja bem-vindo. Muito obrigado, mano. Você é uma pessoa sensata. Muito obrigado. Mano, sempre muito engraçado. E aí, tudo bem? Adoro. Bom, inclusive, eu trombei você outro dia no trânsito, hein? É mesmo? Eu estava com a cara inchada. É mesmo? Meu apelido é Fofão agora, hein? Vivo com a minha cara inchada. Enfim, mano. Mas não é, ele guarda metade do sanduba aqui pra mais tarde, tá ligado? Você viu? Fez isso. O Kiko me encontrou e falou, nossa, que bochechão, hein? O Kiko do Kiko, velho. Ué, é só uma conversinha sim, aqui. Sim, sim, diga. Porque o Palmeiras vai passar 20 dias sem jogar. Treinando. 14 de maio. Exatamente. E aí vai uma pitadinha histórica, viu? 1942. 42? Segunda Guerra Mundial. O Palmeiras, não sei se você sabe, Motinho. Chamava Palestra. Palestra. São Paulo já chamou bem antes, São Paulo da Floresta. Floresta. Exatamente. Palestra. Naquela época... Era apelido. Não era apelido. É. Naquela época era até bom o Alexandre Matos ter trabalhado lá. Floresta, Matos. Enfim, foi uma piadinha. Então é... Que raciocínio, hein? Coisa rápida. Muito rápido. Viu, Sombra? Desculpa atrapalhar. Uma pitada, né? Viu, mano? Sim, sim, diga. Viu, rapaz? Esse é o seu nome? Lázaro. Lázaro, o grande Lázaro. Então o Palmeiras teve que mudar o nome e ficou 6 meses sem jogar. Teve que renovar todo o elenco e todo mundo dizia, o Palmeiras não vai jogar, o Palmeiras está de férias. Foi treinado todo esse tempo. Por quem? Pelo treinador da época, o Botilho. Botilho. Exatamente, o Botilho, senhor. Será que é parente daquele que faz propaganda? Que também era meia, era alfa esquerdo. Alfa esquerdo. O que é isso? Então, velho, ele jogava e treinava. Vai ver um ovo esquerdo. Isso é louco. É. E alfa esquerdo. Então, mano, ele teve 6 meses pra treinar. Seis meses. É muito tempo. É muito tempo. Mas também, quando entrou voando o time. Exatamente. Na lateral, lateral direita, jogava Jairzinho Canelado. Porque aquele tempo, mano, só uma pitadinha. Sim, sim, tô ouvindo. A bola não era essa de hoje em dia, não, viu? Não, era. Não. Como era? Era quadrada. O que fazia a curva não era a bola, era o pé do jogador. Como? Ele chutava e quase quebrava a perna. Era uma bola pesada, viu, mano? É de capão. Só uma pitadinha. Que capão, capotão. É, era do capão. Capão é zona sul. Não, naquela época, inclusive, o Morumbi era uma fazenda, hein? É família de Agostini. Toda vez você fala isso. Família de Agostini. Então... Não, não era o Pimpolini? Não, Pimpolini é outra família, inclusive... Adalberto Pimpolini mandou um abraço pra você. Ah, abraço. E também tem um filho novo, porque um dos filhos dele, só, casou com uma menina nordestina. É. E agora tem o Adalgísio Pimpolini. Adalgísio? Meu, esse cara cheira, meu, não é possível. Não, ele tem problema sério, velho. Ficou super bacana a combinação, né, mano? Ó, e Adalgísio Pimpolini. 42, o clube celebra arrancada heróica. Isso que eu ia chegar! Muito bem, Mortinha! E aí? Como é que era o nome do treinador? Botelinho? Botilho. O Botilho. Botilho. Conseguiu, no ano seguinte, arrancada histórica, onde todos duvidavam. Então, Palestrino, acredite, o título é nosso esse ano. Era isso. Imagina. É, o Cuca falou, o Cuca falou. Esse foi o momento o brasileiro que aconteceu com o Provolone no estádio 97. E o título brasileiro é do Palmeiras. Tomara, hein? Fala até papagaio, fala, tio. Prometer, né? Mas, mano, você acha que o Palmeiras não é um dos favoritos? Seja sincero. Olha, depende. É, o Palmeiras, eu acho que podia jogar mais bola do que jogou. O Marcelo Oliveira não fez o time encaixar. O Cuca, foi feito até agora. A curto prazo, ele mostrou uma evolução no time do Palmeiras, mas ainda é pouco pra falar que vai disputar. Mas se você fizesse a caixinha... Foi mal, hein? Não, foi mal. Foi mal, hein? Foi mal. Foi engolido pelo M.O., né? Mas foi o time vocês... M.O., não foi? Se vocês fizessem aquela caixinha do tempo, Nós vamos fazer. Hoje. Não, por exemplo, hoje. A cápsula do tempo. Vocês colocariam o quê? Hoje. Ah, eu vejo o Corinthians à frente do Palmeiras, o Atlético Mineiro eu acho que tá um pouco à frente. Mas você colocaria nessa ordem? Corinthians, Atlético em segundo? Sim. Hoje, se tivesse que fazer isso daí, sim. E o Palmeiras? Nem o Palmeiras eu acho que briga pela Libertadores. Eu também acho. Briga quarto, pela Libertadores. Quinto. Quarto e quinto. Eita, nós! Olha aí, vamos falar de coisa legal demais! Estádio 97. Vamos falar do resort do Estádio 97, olha que bacana! E aí, já falou com tua esposa? Você viu que esse ano o resort do Estádio 97 vai ter um monte de atrações para as mulheres? É, porque além dos homens que vão poder jogar futebol society, jogar futebol de botão, jogar futebol no videogame, aí é uma briga, né? Os adultos e as crianças, todo mundo videogame é impressionante. Todo mundo quer jogar futebol no videogame. Vai ter o bingo do Estádio 97. A gente vai ter o show, o stand-up do Rudy Landucci. Será que eu posso? Ah. Vai ter uma final esse campeonato. Que campeonato? Do videogame. Sim, sempre tem. Então, eu será que porque, eu assim, posso? Porque sabe o que é? Queria narrar essa final na voz do Silvério. Não, inclusive, depois nós vamos fazer umas brincadeiras lá pra você narrar, inclusive, o Futebol Society. Eu vou jogar também. Futebol Society. Eu tô com físico. Jogar não. Mano, eu tô com um físico tão bom que eu consigo jogar e narrar ao mesmo tempo. Não, melhor não. Igual você fez no ano passado. É, que você correu da cena. Você abandonou o time. Com o time dos meninos lá. Zé Mister, aí largou os caras na mão. Cláudio Azedão. Ô, Domênico. Reportagens de Alexandre Impresso. Vamos narrar a final do futebol de videogame? Eu comento. Você narra? Bora. Aí, o Domênico Nair eu comento. Boa. Mas tem que também fazer o Futebol Society. A gente faz também. Então, olha só que legal. Vai ter o Futebol Society. E aí você tem a interação com a galera do Estádio 97. Sim. A gente vai ter lá o Rudy, o Domênico fazendo a narração. O Mota fazendo reportagens. É muito legal. E o torneio de Futebol Society esse ano, todos os times são inspirados nos países que jamais ganharam uma medalha olímpica. Ou seja, tem uns países que você nunca ouviu falar, mas tá lá. Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras virou país agora, trouxa. Trouxa, meu. Eu sei que a gente é grande, mas não é um país ainda. E aí, tá afim? Leve sua família, leve seus filhos. E pra mulherada, olha aí, aula de artesanato, oficina de culinária, oficina de slackline, aula de pilates, aula de hidroginástica. Muita coisa legal. Faça já sua reserva. 2896-4665. Faça agora. Tem um plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação nesse momento. Lá tá a Paula, a Diana, a Jéssica e o Paulo e o Tinoco. E só, e pra quem tem filho, o Tinoco tá lá. Abraço pro Tinoco. Beijo, Tinoco. Quem tem filho pequeno tem a recreação lá. Tem uma olha. Tem a fazendinha de São Bento. O Bourbon Spy Resort, onde a gente vai fazer o resort do estádio. Tem uma equipe de recreação maravilhosa, muito legal. Pra você que acabada, tem uma filha acima de 20 anos, eu também vou fazer a recreação, você pode levar a sua filha. Ô, tá louco, velho. Fazer passeio com elas. Não, bota, porque às vezes não tem o pai é tá estéreo, jogando bola. Véio. Ele não é um aparelho de som, mas ele é estéreo. Eu vou levar pra passear ali, é grande, tem a piscina, piscina coberta. Tem. Eu vou dar aula de academia, várias séries. Vai dar spinning. Tá com todo o físico. Você sabe fazer spinning? Não dá, né, moto? Spinning não dá. É gay. É, spinning não dá. Quem faz spinning? é melhor você beijar um homem mais hétero do que você fazer espinha, né? Olha, Rudy, não faça pras filhas dos outros o que você não gostaria que fizesse pra sua irmã. Eu não vou ter filho, irmã. Cara. Não, vou ter... não, mas ó, a minha irmã, mas você tem irmã? A irmã vai? Esse monte de... Ah, é verdade. A minha irmã queria ir. Então, tá convidada. Então vai lá, liga lá, 28... Quer dividir o quarto com alguém. 28964 6. Eu fiquei sabendo que o Bruno já vai sozinho. Mas tem que ser mulher. Não, tem que ser mulher. Bom, mulher se... avulsa que queira dividir o quarto. Olha, se tivesse que escolher um de vocês, tirando bota aqui, não dá. Qual o mais inofensivo, eu escolheria o Benjamin. O Benja, você sabe que ele tem... Ele tem medo três... de mulher. Olha, o Benjamin, ele tem três babás que cuidam dos filhos deles. Três turnos, você trabalha 8 horas, então pra completar 24 horas são 3 babás. É, pra não ter processo. Ele geralmente, acho que hoje tá pagando um pau e 900 pra cada uma. Mas ele falou... Caraca, se a sua irmã quiser ser babá dos filhos dele, ele trabalha fácil. Diz que assim, trabalha 2 horinhas por dia, ele paga 4. Duas? Pau. O Benjamin, R$4.000. Ele não. O mano tinha falado isso. A casa dele é grande, ele tem várias babás. Inclusive, outro dia o Jimmy falou. Ele tem uma babá por cômodo. Então, é. E o Jimmy falou, chegou em casa e falou: mãe, tem um cara na cozinha, é o seu pai, Jimmy. É isso mesmo. É. A casa é grande, né, mano? É porque esse pessoal que vive no mundo dos famosos dá a impressão que nem vê os filhos. Não vê. A pessoa não sabe nem a cor dos filhos. Nem lembra. Ah, não lembra. Ele chega e fala assim, aquele loirinho, qual é o nome dele mesmo, loirinho? Tá ali? Pô, mas ele já tá desse tamanho, ele fala. Outro dia ele falou. Nossa, cresceu. Como cresceu em 3 anos. Até ontem eu pegava ele no colo, velho. Não viu o filho nunca. É. Então, olha, se você também quer conhecer a família do Benjamin, que é uma atração à parte, eles vão todos lá, né? Vá no resort Santa, do estádio, né? E faça, conheça a Santa, aquela que atura o Benjamin. No telefone 28964... Fugiu? Fugiu. Você tá brincando? É mesmo? Pra onde foi? Tá na gringa aí. Tá na gringa? Conseguiu fugir. Olha, pra fugir do Benja, até pra Síria ela vai. É. Então, olha, vai. 2896... Ela tentou entrar em Dubai. Tentou? Mas quando ela falou assim, eu sou casada com o Benjamin, eles liberaram a entrada. É. 28964665. Ligue agora. Seu olha, lixo, oba! E hoje, quem fizer a reserva, hoje, quem fizer hoje, até as 8 horas da noite, ganha uma camisa oficial do seu time do coração. Boa! É, não, mas... uma boa? Você é dos grandes, boa. Né? Hoje, a partir de agora, 7 horas até e 6 minutos. Não vai pedir do Novo Horizontino, velho. Depois eu fico nem louco tentando achar. Não. Tô em grandes times, né? É. 28964665, liga agora. Parcela em 6 vezes, no cheque no cartão, Lázaro. Você já foi no resort alguma vez? Ainda não, Sombra. Ainda não? Vendo se eu consigo ir esse ano, hein? Ah, bom. Beleza. Liga lá no Tiroco, quem sabe... Fecha agora, vai ganhar a camisa. Se você fechar agora, saca a camisa do celular. Liga daí, liga ao vivo. Fecha agora, presta seu celular aí, Rui. Saiu a camisa nova. É. 28964665, ligue agora. Apoio da Cacineira, do Edu Botões, também de futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque os seus jogos. Ô, Sombra. Oi. Uns dias aí atrás, eu fiz um questionamento aqui no programa e até agora não obtive resposta. Qual é? Os seus questionamentos... são difíceis. Bom, mas é verdade, eu gostaria que alguém aí da Polícia Militar do Trânsito, tá certo? Ou então algum CT, ou então até algum GCM, que hoje em dia também fiscaliza o trânsito, se eles poderiam me auxiliar nessa questão. Qual? O anãozinho, quando tá no carro, ele precisa sentar no bebê conforto. Mas de novo, mas você verdade, gente. Mas é verdade, ô Sombra, porque é uma pergunta pertinente. Eu acho que precisa. Uma criança, mas não tá certo. Uma criança, é um lixo, ela precisa sentar aí numa cadeirinha específica pra ela, por causa do tamanho e do peso. É um lixo. Muitas vezes o anãozinho também, ele tem o peso de uma criança, mas é verdade, Domênico Gato. É incoerência minha ou a pergunta é pertinente? Fala, Domênico. Nossa, você tá de brincadeira. Eu não vou responder. A criança, Sombra, ela é obrigada a sentar numa cadeirinha até 10 anos de idade. Mas o mano tá certo. E 10 anos a criança vai... é espichada, não, já é verdade, tem mais de 1,5 metros. Você vai no parque de diversão, não é por idade, é por altura. Sim. A segurança do brinquedo. Bem lembrado. O Nelson Sombra não pode no monte. Ele morreu sem poder ir no Hulk na Disney. Não, graças a Deus eu posso. Você passa em todos? Hã? Todos você já passa? Algum? Eu passo por 2 centímetros, então eu posso. Você perdeu o que o tonto falou. Fala de novo, mano. Essas coisas têm que ser destacadas. É verdade. O Nelson Ned, cara, ele morreu, Sombra, sem poder entrar no Hulk da Disney. Ah, não. Imagina que a ambição dele era... É, vai que o cara queria ir na manta e não pôde. Né? Ai, meu Deus. É um animal. Bom, mas eu tenho medo de montanha-russa, ainda mais quando você põe assim... Você acha que não tá travado ainda? É. Você anda de montanha-russa? Porra, eu adoro. Eu passo mal. Gosta mesmo? Gosto, cara. Sabe quando parece que tá largo e ainda não tá travado? Não, dá um medo, velho. Eu não tenho tanto medo, eu passo mal. Vai meio assim com as pernas soltas, cara. Só pra aquela... Tem uma que você vai deitado agora. É. Tem uma que você vai deitado. Tem. Super-Homem, não? Tem, tem, tem. Você é louco. Tem uma que você vai deitado. Essa é daí é a manta, pô. É a manta do Steamroller. Do Steamroller. Você tá louco, né? Velho. Você passa raspando. Mas daqui a pouco aí o pessoal aí do trânsito da PM é capaz de mandar a resposta. Manda aí pra gente essa. Não é só eles mandar resposta, não. Um monte de gente. O pessoal sempre manda. O pessoal manda os tweets aí. Não, o pessoal é muito esperto. Situação de anônimo. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Extra! Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Também Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! E Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Daqui a pouco tem a roleta do Estádio 97, hein? Valendo vaga de estranho no ninho aqui no programa, hein? Boa! Mais tarde, na sala de justiça... É. Alô? O que vocês vão usar pra roleta? Alô? Como assim vão usar pra... pra girar? Pra girar? É, já tem? É um sistema eletrônico que tem. Por que você usou? Você ia sugerir? Deixa pra lá. Alô, alô aí. Nossa, não dá pra entender nada, nada, ó. Tá ouvindo? Oi. O telefone tá ruim, velho. É o filme. Amigão, tá impossível prosseguir com a sua ligação. Eu só vou fazer uma pergunta pra você, se por acaso você é São Paulino e também queria ir na torcida Estádio 97. É. Qual é seu nome? Sim. Então qual é o seu nome? Diz rapidinho. Alberto Luiz Vitorino. Alberto Luiz Vitorino. E qual é a frase, Alberto? Então, e a frase do Mano também. Não, ok, mas qual a frase pra torcida Estádio 97? Você não falou hoje, eu quero ir com o Estádio 97. Já ligou, hein? Quem já ligou? Já ligou. Ah, já ligou? Hoje é Virgem, Vitorino. Hoje é dia de Virgens, Vitorino. Desculpa, perdão, mas hoje são só os Virgens. Tente amanhã, velho. Tente amanhã, já ligou, é verdade. Já vamos já lá. Ligou, mais um ouvinte. Só aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate. É, alô. Alô. E fala. Agora sim. É o Everton, Dudu. Everton do quê? Everton. Everton Fialho de Souza. Quantos anos, Everton? É... 30 anos. E o bairro? Cara, se o Benja estivesse aí, eu queria aqui que ele tentasse acertar. É na aqui, Vila, ó, do Encontro. Como? Amigo! Vila do Encontro. Vila do Encontro. Oh. Isso. Se eu que eu conheço. Isso. Eu não sei. Ah, eu não sei. O verdadeiro... Tem um amigo lá, tem o Joãozinho. O verdadeiro Benja. Tem um amigo. O Benja. Zona Norte, amigo. Esse eu acho que nem o verdadeiro Benja iria acertar, hein? Mas ele não sabe nunca, ah, né? Eu chupo, otário. Vai. Zona Norte, amigo. É sempre o bar, né? O bar. Bar. Chama de trouxa que resolve tudo, vai. Aí quando ele fica desesperado, ele chama de trouxa. É Jabuca. Jabuca, amigo. Ih, ih. É na Zona Sul, cara. Jabuca. É Jabuca? É o Jabuca. Quem é Jabuca? Ah, é o trouxa! Olha o trouxa! Que isso, velho? É igual, mas é igual. Mas hoje comentaram comigo. O pior é que é igualzinho. Muito bem, o igualzinho, amigo. Igualzinho, igualzinho. Até só os algumas frases. Né? Esses trejeitos, porque o Benjamin. Você percebeu mais... que meu nariz cresce? Exatamente. Até os não, e tem uns trejeitos de idiota que você faz que é igual. Até os trejeitos de idiota. Eu começo a imitar ele quando eu chego, as contas em casa estão pagas. Eu não nem entendo. Do nada. Eu nem entendo o bankline. Você se sente mais rico. Você se sente muito rico, não? Eu sinto. Mas chego em casa, eu paro de imitar. E a barriga aumenta. Aí você fica pobre de novo. Cai em si. Cuidado. Não entre nessa. É, ilusão. Essa ilusão. Tá bom. Tá e certo. A barriga fica maior? É, ora. Ô, velho, e qual que é o time? Santos, querido Santástico. Ai, aí sim, hein? Querido Santástico. E domingo aí, muita emoção? Cara, foi meio tenso, viu? Tava lá na casa da minha sogra lá, assistindo o jogo. E aí deu hora de ir pra igreja, cara. Aí eu falei, não sei se eu vou pra igreja ou se eu assisto os pênaltis. Assistiu os pênaltis, pô. Você fez o quê, seu pecador? Você fez o quê? O pecador. Não, então, aí eu fiquei lá um pouco, aí eu fui ouvir pelo rádio, e aí no rádio eu vi que a primeira cobrança do Santos tinha sido perdida. Aí eu já... Começou a rezar logo mais. Rádio já. Começou a rezar. Começou a rezar mais. E aí eu já fui pra igreja, velho. Ó, mas agora que ganhou, você não acha que foi melhor assim nos pênaltis? Deu um gosto a mais, dá uma esperancinha pro Palmeiras e depois tirar? Tá. Agora que passou, né? Ó, meu, sinceramente, eu acho que eu preferia que tivesse sido 2-0, viu, cara? É, porque ninguém foi, prefere foi, isso. Que eu te falar, meu, deu uma escorrida ali, hein? Isso, ó, o Braz errando foi bonito. O Rafael Marques errando pela terceira vez. Não, não deu uma borradinha não, Everton? Ah, deu, viu, cara? Deu, a hora que os caras fizeram o segundo gol ali... Eu falei, já era, agora os caras vão... Porque, assim, nos pênaltis, assim, o Fernando Prass tá com muito histórico nos pênaltis, né? Ele é um monstro, né? É, então, assim, o Vanderlei dos Santos, ele é bom também nos pênaltis, mas eu acho que o Prass, ele tá melhor, entre os melhores goleiros aí que pega pênalti, isso, né? Rapaz, mas o Prass não acertou nada, né? Tirando do Lucas Lima aqui. Esperando o Lucas Lima que ele defendeu. Ah, mas todo mundo, quando lado, falou, né, de pênalti, todo mundo pensou, pô, o Praz tá numa fase excelente. Então, mas é que tá, como... Eu mesmo postei e falei, pô, se for pros pênaltis, o porco leva. Como o Praz tá numa fase boa, talvez os jogadores do Santos estudou mais o Praz do que o do Palmeiras, o Vanderlei. Isso é verdade também. Tem isso. Mas a questão não é o goleiro tá numa fase boa, assombrado. É os batedores também. Se o cara bater direitinho, velho, se o cara conseguir colocar lá no canto alto do goleiro, mandar na gaveta, o goleiro, por melhor que ele seja um pegador de pênalti, não pega, velho. Olha, uma vez. A parte do Praz foi feita, né? Viu, ele pegou o primeiro pênalti. Tava na mão do Palmeiras. Razão, viu? Palmeiras uma perdeu. Vez, eu vi um jogador pegar um pênalti dessas que é batida lá no alto. Na gaveta, no videogame. No pênalti? Não. É Rodolfo Rodrigues, goleiro do Santos. Ah, mas o cara tem que dar muita sorte, mas, dele mas pular ele antes. O Rodolfo era monstruoso. Porque se o cara pula, se ele pula na hora que o cara bate a bola, o cara já não pega. Ele tem que sair antes, tá certo? E adivinhar o canto que o cara vai bater. Verdade. Não, e o Mano tem razão, do jeito que o Lucas do Barro bateu, o Vanderlei podia ter lugar, pegado, né, de peito ela, viu? Cantou o lugar. É, né? O jogador é muito previsível. Pior, cara, que o do Barro é só o do Pato quanto o Grêmio. Geralmente os caras ficam consagrando o goleiro. Ah, não, porque o goleiro é um pegador de pênalti. Se o cara souber bater, por exemplo, o Aldax, os caras bateram de uma forma que o Cássio, mesmo acertando o lado, não saia na foto, velho. Não saia na foto, não pegava. Cima. Não pegava. Mas, ô Maninho, você acha que eles não batem mais tranquilo? Porque é o Corinthians que tem que levar o jogo, ganhar, né? Mas fora isso, vó, o jogador profissional, muitas vezes o cara vai bater o escanteio, ele bate a média altura. É absurdo, um cara que só chuta uma porra de uma bola o dia inteiro, não conseguia alçar uma bola. O Palmeiras só faz isso, vê os escanteios. Mas entendeu? Os santistas estão arrogantes, hein? Olha aqui o nosso amigo santista Jeová. Se perguntarmos para a criança de 8 anos o que é Campeonato Paulista, ela vai responder: é aquele campeonato que os times brigam para disputar a final com o Santos. Eita, é verdade, Jeová! É verdade, né? O Santos só chega. Oito finais. Mas também só chega nisso. Mas pelo menos está sempre chegando, né? Ah, mas só isso. Ah, mas peraí, o Santos foi recente, é campeão da Libertadores. Recente quando? Pô. 2011. Não é recente? Não é recente? Mais fala, recente gente, que 2005. Não vamos ficar falando que 5 anos passou não, viu, Mota? Não vamos ficar falando não, hein? E do Aldax aí, você acha que a gente passa aí, fácil, ó, ou não? Oi! Cara, ué, oi. Borda. Assim, sinceramente, eu acho que a gente ganha do Aldax. Só que não vai ser fácil não, cara. Porque o Aldax tá se mostrando aí que é um time enjoado, os caras são meio encardidinhos, entendeu? Encardidinho. Mas você acha que eles vão mudar a tática aí ou vai ficar aquele toque de bola lá atrás, na frente do Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Gabigol? Não. Eu acho que os caras vão pra cima, cara. Você tem que ver que a gente não é Alan Mineiro, né? Não vai errar um gol daquele ali. É, eu acho que os caras vão pra cima, principalmente por causa do contra-ataque do Santos. Assim, é muito rápido, muito veloz. A bola ali no pé do Lucas Lima, cara, quando ela chega, ele é um cara que pensa ali, na hora que ele toca a bola na frente, eu acho que o Aldax vai ter bastante prejuízo. Então eu acho que os caras já vão pro ataque logo de cara já, pra não tomar tanto prejuízo com esses contra-ataques aí. Oi, você é a favor da eutanásia? O que tem a ver isso? Eu giro uma dúvida aí. O que tem a ver esse assunto, Calção? O que vocês acham, viu? Ah, mas eu tô falando disso. Mas o Santos, ele não vai dar vacilo aí que o São Paulo deu e que o Corinthians deu também, cara. Eu acho que o Santos ainda vendo que... Dava dois jogos, né, mano? Que houve a eliminação dos dois grandes aí, ô Domênico Gato. Eu não acho que o Santos perca esse título, não. O Santos deu azar contra o Ituano em 2014, mano, mas não vai cometer o mesmo erro. Eu acho que o Santos, ele tem uma qualidade técnica, principalmente ofensiva, acima do que tem hoje o Corinthians e o Palmeiras. Então, acho que o Santos ele vai oferecer muito mais perigo ao Audax. É, vai correr mais. Do que ofereceu o São Paulo, do que ofereceu o Corinthians. Agora, meu, é... Mas entendeu? A defesa é pior também, né? A defesa, não é que ele é pior, eu não gosto, eu ainda não acredito, não gosto daquela história de ficar saindo jogando no risco, cara. Mas o lado bom do Santos é que é dois jogos e que dificilmente eles vão acertar do chute daquele de novo, né? Acertaram contra o São Paulo dois, viu? Ah, mas acho então, dois, hein? Pela terceira vez é mais difícil ainda. É, não vai nessa, viu? E é dois jogos também, né? Não vai nessa. Vantagem. Ô, Everton! Oi! Ô, me diz uma coisa. É. E dos que restaram na Libertadores, que afinal de contas, né? Agora São Paulo é Brasil, por exemplo. Aonde? Ah, teu nariz, velho. Na quinta-feira São Paulo é Brasil? Se der no Brasil, sabe? Você, como santista, não vai torcer pelos brasileiros? Cara, assim, na realidade, eu acho que eu vou torcer. Cara, assim, eu só vou torcer pro Corinthians. Você vai torcer pro Corinthians? Ah, paga pau. Só não vai pro Corinthians. Só não vai torcer pro Corinthians. Ah, não precisava da sua torcida, não, ó, uma penada. Ah, uma penada. Defunto. Não precisava dessa torcida, não. Ah, ficou putinho, mano. Fica de fora aí, ó, pagando um pau. Gosto muito do mano, ele é um cara coerente, gente boa. Coerente? Aí, ó. Já mudou, mano. Eu não sei de onde ele tira esses argumentos deles aí. Dele aí pra... É muito besta. Ele está em casa isso daí. Em favor do Corinthians, é. Mas assim, cara, torcer pro Corinthians não dá, velho. Não dá. Então assim... Não dá. Por isso que o time... Pessoal, mas não pedimos essa torcida, viu? Vou torcer pro São Paulo. Olha, que São Paulo. Vai torcer pro São Paulo. Olha o seu padre, rapaz. Ó, tomara que seu padre seja corintiano, velho. Ele vai torcer pro São Paulo. Ele faz você rezar 18 horas por dia, cara. Você precisa se confessar mais vezes. Segura a onda aí, vai torcer pro Corinthians lá, velho. Mas ó, é bom mesmo, mano. Amanhã... Oi, Everton, você foi um cara tão legal aí nos seus argumentos, você foi tão bacana, que eu vou te dar a chance de participar da nova brincadeira do Estádio 97. Aê! É. Eu tava esperando cair isso aí, Sombra. Opa, então você vai participar. Olha, você vai participar da roleta do Estádio 97. É uma roleta sonora, é uma roleta onde nós temos quatro palavras. Tá bom. Temos quatro palavras nessa roleta. A roleta, ela vai girar. Se a roleta parar na palavra que você escolheu, você vai ganhar o direito de ser estranho no ninho no Estádio 97. Bacana! Beleza? Pô, legal, cara. Então, beleza. Então é o seguinte, eu vou te dizer quais são as quatro palavras, você vai escolher uma, nós vamos girar a roleta. Se parar na palavra que você escolheu, você vai ser estranho no ninho. Olha só que legal, hein? Bacana, desejo bacana. De todo ouvinte do Estádio 97 ser estranho no ninho. Então vamos lá, eu vou dizer aqui quais são as palavras e você vai ter que escolher uma. Na sequência a gente vai girar a roleta e vamos ver se você vai ter sorte, tá bom? Manda bala, vamos lá. Então vamos lá, as palavras são essas aqui, olha aqui. Quente, mano, leitinho e bebe. Como que é a última? Bebe? Bebe. Escolha a palavra, escolha. Eu vou escolher a palavra quente. Quente. Então tá bom, vamos ver se você tem sorte na nossa roleta. Gira, lá, fala assim, lá. Gira a roleta. Gira a roleta. Leitinho quente, mano, bebe. Leitinho quente, mano, bebe. Leitinho quente, mano, bebe. Leitinho quente. Parou no leitinho! Perdeu! Parou no leitinho! Cara, só pra zoar, mas eu falei. Parou no leitinho! Eu com medo de o pessoal zoar, velho. Você escolheu o quente, cara! Quase que eu escolhi leitinho, mas eu ia escolher. Toma leitinho quente do peito de uma velha. Olha, mas você ainda tem uma chance com a promoção que eu acabei de lançar, que é acerte o tamanho da lápada numérica. Isso! Acerte o tamanho da lápada numérica. Até tem vinheta. É o seguinte, a gente botou uma réplica da lápida dele numa caixa. E vocês têm que acertar quantos centímetros tem na caixa. É verdade. Magrão, de quem tirou a forma? Eu. Não. Eu coloquei... Não, espera, eu coloquei... Não, não, por isso que você não teve com um saquinho de gesso? É, eu coloquei cal na boca. E é gesso, ficou. Não é cal. É, não, é virou gesso. Menina, deixa eu falar. Então vocês têm que acertar. A promoção é... Acerte o tamanho da lapa da Domênica. É, a vinheta e tudo. Obrigado, viu, Soba, pela vinheta. Ah, imagina, imagina. Eu quero acertar, ganha. Mas olha, vai ter um dia que ele vai fazer um rodízio aqui de apresentadores. Quando tiver você, o Domênico e o Mota, vocês fazem a brincadeira? Tá bom. Sim, sim. Tá ótimo. Tá vocês bom? Podem assistir pela web. É verdade. Vai se apanhando. Uma pena, Everton, você não ganhou na roleta do Estádio 97. Mas fica pra próxima, tá bom? Não, tá bom, tá bom. Ô, Sobra. Oi. Deixa eu, assim, tem duas coisas só que eu queria falar rapidinho aí, que eu sei que o tempo é curto. É, cara, a primeira coisa. É. Assim, gosto muito do Mota, mas, meu, obrigado. Teve uma vez aí que ele fez um comentário, cara. Eu achei inadmissível aquilo ali, cara. Um só? Ele disse que um goleiro cansa o mesmo tanto que um jogador de linha, cara. Ué. Não, aquilo ali não deu, cara. E a bola de capão? Não, não falei nada disso. Eu falei que o Denis tinha que ser preservado. Eles que falaram isso, não, sabe? Você falou, Não, eu falei que os caras tinham que ser preservados. Mas eu pediria que vocês. Eu pediria que tivesse um. Jogador de linha. Ô, amigão, eu pediria que tivesse um pouquinho de paciência com o Mota. Porque com a ele tem uma. Ah, o que foi? Ele não tem. Não! Ele não tem argumento. Aí, velho. Foi sem querer, foi carinhoso. Você, hein? Deveria, viu? Toma o cartão vermelho e agora você pode pastar ali no canto do estádio. Tá aqui no estatuto. Aí, que nem comebol isso aí. Estatuto aqui, ó, falou mãe, né? Invocou mãe. Ô, Sobra. Fala, Everton. Eu cheguei sem se perguntar. E agora a última coisa aí é fazer o merchan aí, né? Diga. Proteção e diversão só com Bozano. Opa! Ganhou kit top com dois desodorantes, mais um par de convites pra assistir Batman vs Superman. Boa, mano, tamo junto. E o outro é recarregar meu bilhete único, ficou mais fácil com o Zoom. Boa, velho. Você ganhou agora, ô amigão, um crédito de R$50 no cartão Zoom, tá bom? Pra você gastar como você quiser. Beleza, cara. Mano, bacana. Parabéns pela sua participação. Fala com o Bar fora do ar, tá bom? Obrigado, fala fora do ar com o Bar, tá bom? Já é, valeu, obrigado. Pô, meu, satisfação imensa aí conversar com vocês, cara. Vocês são 10 aí. Pô, meu, tava louco pra ganhar essa promoção aí do Estranho do Ninho, que é da hora, é bacana, mas aí eu vou continuar ligando aí pra ver se eu consigo. Opa, tomara, quem sabe dá certo. Valeu, valeu, Everton, obrigado. Falou, tchau, tchau. Por que o Mota mandou um WhatsApp pra mim agora? Peço perdão, cheguei, era pra chegar mais cedo, a trazer meia hora do previsto. Mas o Mota manda aqui um WhatsApp pra mim que eu não entendi. Falando o quê? Marcelo de Lima Henrique, meu árbitro preferido. Parabéns pela coerência. Aí eu concordo com você, hein? Mas o que fez o Marcelo de Lima Henrique? Ele fez uma postagem em mídia social? Eu não estou sabendo. Ah, elogiando o Bolsonaro. Mas tá brincando. Criticando o Boiolice. Parabéns, hein? Ele falou isso? Olha, ele falou. Votei e votarei no Jair Bolsonaro para qualquer cargo. Aí ele citou alguns partidos políticos aqui. O partido A, B, C e D nunca terão meu voto. Prefiro votar em louco do que em ladrão, incentivador de boiolices, maconheiro e inimigos da família. Cada um com seu cada um. Não sou politicamente correto, não apoio boiolices, viciados, pederastas, feministas e machistas. Mas aí depois ele corrigiu falando aqui a respeito aí da boiolice. Ele falou, boiolice é uma coisa, homossexualismo é outra. Ele falou que ele não é homofóbico. Isso o Mota sempre fala. Não é homofóbico. Meu Deus do céu, olha o mal que esse Bolsonaro tá fazendo. Ele tá contaminando um monte de gente. Ô, deputado, você precisa estar mais tranquilo. Ô, deputado, o Mota te ligou. Contra a sua cassação, é verdade? É verdade. Na verdade, não me ligou porque tá bloqueado, né? O meu celular, ele tem bloqueador de boiolice, né? Qualquer número que tenha 24 já é bloqueado já desde o começo. Agora, eu acho que esse árbitro, ele pegou leve ainda, entendeu? Queria dar parabéns pra ele, são palavras sábias, tá ok? Inclusive, palavras de Bíblia. Vem na Bíblia isso, tá ok? Parabéns ao árbitro. Tá ok? O que tá na Bíblia? Não, isso, não seja boiola. É verdade. Você pode ver aqui, não tem o capítulo 24. Escreveram a Bíblia, colocaram 23 e foram pro 25, tá ok? E tem lá, capítulo 23.1. Não sejas boiola, tá ok? Pode ver. Não sejas boiola. Não darás ré no quibe. Pode ver que tem lá, tá ok? Aí me bateu, aí não dá, né? Não dá, agressão não dá. Foi o que eu já falei uma vez, entendeu? Se isso fosse certo, nada contra, tá ok? Nada contra, mas se fosse certo, seria Adão e Ivo, não Adão e Eva, tá ok? A Bíblia mesmo. Noé, ó, inclusive, ô mano, falou. Ó, o Noé, falou isso. O Noé salvou os elefantes, os rinocerontes, mas o Bambi, o viado, não tava na arca, tá ok? Só você ler a Bíblia. A garça também não tava, tá ok? Quem? A garça. O burro tava, né? Que continua aqui, o burro tava, com certeza. Aí você tá vendo, é violência, eu não vou falar mais, entendeu? Ai, é violento. Muito bem, vamos lá ao Domênico Henrique, ou melhor, ao Domênico Gato. Vamos falar de recobrir plástico, Dodô? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, Sombra. O que tem de problemas aí, o pessoal tá com problema aí, por exemplo, de infiltrações, de goteiras. O que tem de gente que tem problema de umidade espalhada pela casa inteira. É, meu amigo, mas olha, vou trazer um produto agora que vai exterminar os seus problemas, hein? É o impermeabilizante Recubre Plast. É, meus amigos, Recubre Plast é 3 em 1. Primeira de mão sela, a segunda de mão pinta e a terceira de mão impermeabiliza. Aliás, esse aí, o Recubre Plast é o único impermeabilizante do mercado que oferta, o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores e também é o único com garantia de 5 anos. E você vai encontrar Recubre Plast nas boas lojas do ramo. É só você consultar as lojas. Elas estão detalhadas lá no sinteplast.com.br. Esse é o site www.sinteplast.com.br. Vou mandar um abraço aqui pro seu Ricardo, palmeirense, proprietário das lojas Palmares Tintas. Boa, Ricardo, é nóis! Impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Muito bem, esse é o Estádio 97, da Energia 97. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também no oferecimento do Extra. Vamos falar do Extra, Narigudo? Gostei pro mano, é um problema, velho. Os caras, esse Bolsonaro fala, tem milhões que estão concordando com tudo com o cara, véio. É um perigo. É o nosso Trump. Você acha que ele é o Donald Trump brasileiro? Ah, é o Trump, né? Brasileiro, oh, bem, já só não tem a riqueza do Trump. Não, mas aquele Ted lá é pior que o Trump. A imitação Ted Cruz? É mais reaça ainda, velho. É mais ainda. Nossa, a imitação do Bolsonaro do Rudy é sensacional. Olha, não é pro bem agora, da nossa pátria dos Estados Unidos, aliás. Que ganha Hillary. Olha, mas vai ganhar, ela é favorita lá. Não, mas quer dizer, que eu concorde com ele. Acho que não. A imitação que o Rudy faz. Mas as pessoas não sabem. A imitação do Rudy do Bolsonaro é o texto. São coisas assim absurdas. É muito engraçado. Os caras me xingam no Facebook. O que eu questiono é. Bolso mito. As pessoas não têm. Primeiro que chamar qualquer político de mito, o cara já começou errado aí. Qualquer político. O cara botar apelido de mito já. Mas o que assusta, juro, é que tem muita gente que concorda com tudo que esse cidadão Benjamin, fala. Benjamin, eu te mostro o meu Facebook. Eu acredito. Eu criei o Jean Willis pra não morrer. É verdade. Eu tô vendo Domênico, aqui. É verdade isso, cara. O que os caras falam. Eu te mostro os comentários. Os caras acharem que uma imitação é o que pensa o cara que tá fazendo. Não é, mas realmente. Caras são loucos. É uma idiotice. Falaram que tá no meu show. Vai, eu imito ele lá. Quiser me matar no palco também. Vai imitar. Pelo menos eu vou ficar no Wikipedia pra vida inteira. Que eu tô só questionando o seguinte: é um absurdo a quantidade de pessoas que concordam com esse cara. Eu acho legal ver a entrevista do Bolsonaro e tal, bababá, isso é uma coisa. Agora, apoiar, falar de bolsomito, que o cara é isso, que vai votar no cara. Gente, isso é. Meu Deus do céu, cara. O que vai ser desse país aqui, velho? O cara que pega o microfone pra fazer apologia à tortura, à dor. O cara. Ele tem um pensamento. O cara tá no século. Tá na era paleozoica, velho. Meu Deus do céu. E eu não sei como é que o Mota acha o Bolsonaro legal e apoia ele. Olha só, amigo, você merece abrir o placar com o Extra. É gol. Gosto é gosto, Mota. Democracia, eu te respeito. O Extra... Não, minha mãe não vota. Minha mãe não é brasileira. O Extra é gol. Você já tem um vermelho, hein? O Extra é gol. Tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Amanhã é dia. Amanhã é dia, minha gente. Dia de jogo, dia de chamar os amigos. Dia de chamar a família para sua casa, tomar itaipava bem gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo a rodada do campeonato, mas e você? Presta atenção, é hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. E você sabe, né? Quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Olha só. Cerveja Itaipava lata 350ml, leve uma por R$1,99 cada, ou leve duas por R$1,87 cada, ou leve três por R$1,64 cada unidade, é isso mesmo. Cerveja Itaipava lata 350ml, leve uma por R$1,99 cada, ou duas por dois, por R$1,87 cada, ou leve três por R$1,64 cada unidade. Então se liga, hein? Você merece o extra gol, mas lembre-se, hein? Beber só com moderação, Zobinha! É isso aí, Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos ao Momento Sem Parar. Agora é hora do Momento Sem Parar. O telefone é o 3284-7097. Só ouvintes virgens, tá bom? Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro, Dodô. Mais tarde, na sala de justiça... Alô? Alô? Quem fala? Rodrigo. Rodrigo do quê? Rodrigo Odair Oliveira Julião. Quantos anos, Rodrigo? Eu tenho 29. 2.9, né? E o bairro que você mora, qual é? Eu moro... Quero ver se o Dom Beza vai acertar isso aí, hein? É só não inventar. É só não inventar. Jardim Canaã. Terra Prometida. Canaã. Ah, aí é que tá. Você acha que eu não vou saber onde é? Até porque Canaã é a Terra Prometida, né? Oh, com certeza. Em hebraico, mais conhecido como Ur Kasdim. E a Terra do Tony também, né? A Terra Prometida. Mas Jardim Canaã é ali perto da Vila Santa Catarina, ali, porque eu morei na Rua Alba. Santa Catarina? Na Vila Santa Catarina, lá perto. E fica onde? Que zona fica isso? Nossa. Vila Santa Catarina é Zona Sul. Ixi, louco! Não, nossa. Peraí. Vila nossa. Santa... Pera. Vila nossa, Santa mano. Catarina, ali na Rua Alba... A Vila Santa Catarina pode ser na Zona Sul, mas a Vila Canaã fica bem longe disso. É, pegou o PC, pegou o Benjamin, não tem jeito, hein? Complicou. Não, não, não, não. Você complicou, Benjamin. Não. Complicou mesmo, hein? Não. Aonde fica o vereador José de Luca? Não tenho a menor ideia. Ah, então você precisa conhecer o bairro que você mora. É agredindo o ouvinte. Peraí, tá vereador louco. João de Luca fica onde, gente? Olha, aqui em Canaã fica próximo de Peru, Zona Oeste, Morro Doce. Nada a ver. Errou tem dois. Ah, tem dois, não sabia. Mas errou. Não errei. Errou, sempre erra, sempre. Ô Haddad, não tem nada mais importante em São Paulo, Fernando Haddad, do que não ter bairros com o mesmo nome. Aliás, devia ser proibido repetir lógico, nome de bairro e de rua. Lógico, confunde o que o GPS mente. Tinha que ser nome de rua, tinha que ser único, que nem Rua Togo. É. Togo não pode ter duas, só pode ter uma. Não é não? Toda rua deveria ter time, só um brother. Único nome. Time? Ah, é o melhor de todos, sempre. É o grande Verdão, meu amigo. É nóis, é o Verdão. Aí, boa, é garoto. Nóis. Offline aí. É nóis. Offline. Ah, mas não importa. Por enquanto tá mesmo. E os outros aí que vão ficar daqui a pouquinho? E as férias, como é que tá? No Grêmio. O Toluca sai, fica offline já já. Não sei. Não sei. Vai. Pode ficar, é verdade. Mas pode ficar o outro também, né? Ah, o outro? Corinthians? Pode. Não. E vá o São inferno. Paulo, Corinthians. Pode todo mundo ficar de férias, a qualquer momento. Verdade. É verdade, velho? E aí, rapaz, o Cuca aí tá preparando, parece que uma lista aí pra mandar nego embora lá, né? Que tem 39 jogadores. Você tá sabendo isso aí, velho? Não, o pior é os outros que estão em outro time também, que é nosso, né? Estão voltando, né? Tem, parece que 11, né? Que estão voltando aí, né? Caraca, é gente demais. Mas... Muita gente, né? E o Palmeiras também, eu acho que, tendo tempo agora, eu acredito que o Cuca vai conseguir pelo menos dar uma cara, assim, pro time. Pelo menos ele vai ter um tempo. Ele trabalhando também, né? O nosso antigo aí, treinador, fez um monte de time lá, na verdade, né? É. Daí ele praticamente pegou o time aos cacos, mas conseguiu dar um jeitinho lá. Melhorou bem o time. Melhorou muito, que isso. Se tivesse pego antes, ó, a gente não estaria fora da Libertadores. A Paulista também é complicado porque foi pros pênaltis, né? A Paulista foi bem pau a pau, né? Não teve jeito, né? Foi bom pra calar a boca do Santista, que eu falarei, tá muito arrogante, tá arrogante mesmo. Você é louco, você vê o Santista falando um monte de boca. E caiu a linha. Olha o Santista aqui. Falou mal de Santista, olha lá. Caiu. O time offline, ele ficou offline também. Rodrigo caiu. Vamos lá, então vamos pro segundo ouvinte. Momento Sem Parar no Estádio 97. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. 5, 4, 3, 2. Parem. Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Alô? Alô? Me fala. É Wagner Rei. Wagner com V ou com W? Com W. Então é Wagner. Wagner. É o Wagner Reis. Wagner dos Reis. Dos Reis, né? Hoje é o dia de Santo Rei. Que mais? Ô, velho aí, quantos anos? Tem ação, tem um negocinho na música. Que negocinho? Hoje é o dia de Santo Reis. Tava meio esquecido. Não é assim? Fazer a festa de Santo Reis. Faz os metais aí de novo. Hoje é o dia de Santo Reis. Agora faz um dueto. Mas isso daí é flauta de encantador de serpente. Eu quero ver um dueto aí. Ô, mano, eu não Tim consigo. Maia, quero ver faz aí um dueto, Tim Maia e o Aguinaldinho. Eu bem que te avisei pra não levar a sério o nosso lanche de amor. Do Pichote. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. Eu não te prometi. Belo. Nada. Sinto muito te dizer. Alcione. Palmas pro Landucci. Não, mas essa música é bonita, velho. Essa telefone nossa. Chama também. O Wagner. Você pra saber. Não é bonita essa música? Me ajuda, Domingo. É bonita, é bonita. É quando eu falo aqui. Eu tava cantando Wesley Safadão antes do Domingo. Isso é uma porcaria. O Wesley. O Wagner. Oi, tudo bem, Domingo? Manda o nome completo, que parece que tem um. Wagner, W. Wagner dos Reis. Só isso? Só isso. Ah, então tá bom. E quantos anos você tem? 30. 3.0. E o bairro? É, gente, me subiu um Benjamin de pobre. É só não inventar. É Jardim das Rosas. Não ouvi. Rosas. Ah! Tá, eu vou acertar. Jardim das Rosas. Eu vou acertar. Trago essa rosa. Ah, bonitas. Para! Ó, a Jardim das Rosas que eu conheço é o Capão. Não, tá longe ainda. Hoje o GPS não veio. Hoje eu que o meu conheço. Do ar, velho. Jardim das Rosas, Zona Sul. Só tá errando hoje, hein, cara? Ixi, é, não, bagulho tá feio, mano, tá feia a coisa. Aonde é? Nublou o céu, Domênico. Quando nublou o céu, o sinal do GPS some. Ah, sumiu. Sumiu, é. O sinal pergunte, da sumiu. Pergunte pra qualquer cidadão se Jardim das Rosas não fica na Zona Sul, no Capão. Não, tem o Jardim das Rosas aqui na Zona Leste. Ah, mas vou saber. Culpa do prefeito. Lógico, vou saber. Próximo ao Shopping de Canduva aqui. É, mas esse é um falso, hein? Endereço do Shopping Aminaricanduva 5555. Ô, Benja, você viu que o Mota queria falar bola de capotão? Falou bola de capão? Bola de capão. Tá bom. Nossa, jura? Você tá brincando? Eu tô surpreso que o Mota errou alguma coisa. Ele falou uma bobagem. Cadê o Mota? Esse foi bom. O Mota ficou chateado. Ele foi embora. Isso aí é tudo roteiro. Ele é um gênio e vocês nunca perceberam. Não, ele ficou chateado, ele foi embora. É roteiro, o Moto escreve essas coisas. Você acha que ele fazia esse papel de... Claro que é. De burro, de bobo, de tonto, um personagem de idiota, muito bem de imbecil, feito. É um roteiro? Claro que é. O Mano também, quando fala as bobagens, ele escreve no carro. Não, eu não, só falo as verdades que precisam ser ditas. É. O Mano não roteiriza nada não, hein? Ele é um gênio, cara, parabéns. Eu te falei, o Mano é uma privada entupida, foi aquele é refluxo. Assim, olha lá, tá vendo o Rod, ele me depreciando aqui, ó. Roteirizar alguma coisa... Pula aqui do nono andar que o mundo tá acabando. Ô Reis, que time você torce? O saudoso tricolor. Saudoso morreu! Morreu! Mais uma acabou, semana de vida amigo, só. Acabou, amigo! Beleza, acabou! É verdade. Ô amigão! Oi. É, eu tava vendo aqui uma matéria do Globoesporte.com, né? Onde eles criaram aí alguns parâmetros. Critérios para definir quem seriam os favoritos nas oitavas da Libertadores, né? E esses parâmetros incluem elenco peso 3, tradição peso 1, o momento do time peso 2, a torcida como peso 1 e o estádio como peso 2, né? E dentro desse parâmetro, deu aqui, olha, Corinthians Nacional, favorito Corinthians. Atlético e Racing, deu favorito Atlético. Grêmio e Rosário Central deu o Grêmio uma pontuação muito perto, muito perto. Rosário tá bem. São Paulo e Toluca deu São Paulo com uma variação maior. Huracan e Atlético Nacional, uma baita vantagem do Atlético Nacional. Deportivo Táchira e Pumas, pequena vantagem pro Pumas. Boca e Cerro Porteño, grande vantagem pro Boca. E River Plate Independiente del Valle deu grande vantagem pro River. Você concorda com essa análise? É, cara, eu fiquei assim com o Rosário. Eu acho que o Rosário, ele passa do Grêmio. É, cara, eu tenho dúvida em dois jogos aqui. Racing e Galo e Rosário e Grêmio. Mais o quê? De passar no confronto? Eu não apostaria todas as fichas, por exemplo, no Grêmio e no Galo. Ah, no Galo apostaria sim. O Galo decide em casa, velho. Concordo com o Grêmio, eu acho que roda. É que o Racing é time argentino. E não é time argentino daqueles que você fala horroroso, né, mano? Ah, mas o Atlético tem um puta time, Sombra. Não discuto isso. Eu só acho que não botaria seco em Galo direto. Entendeu? Eu acho que, ó, os dois times que pecam mais aí nos adversários, por exemplo, o São Paulo. Se o São Paulo não conseguir fazer dois gols de diferença aqui, eu acho que levar com um gol só lá pro México a vitória, eu acho que é complicado, é um jogo difícil. Não, fazer dois gols de diferença. Sim, dois gols de diferença. Mas você sabe que fazer 2-0 é diferente de 3-1, né? Não, sim, claro. É muito melhor você ganhar 2-0 por não ter levado um gol do adversário na sua casa. Mas eu penso da seguinte forma. Se o São Paulo ganhar. Não, então, mas é que tá, Benji. 1-0 pro São Paulo segurar lá em cima vai ser meio complicado. E mas esse é jogo o mesmo do Grêmio, efeito eu acho enroscado. Da acho Bolívia? Que o Grêmio não passa, não. Não. A Bolívia, a altitude é 3.600. Esse daí é 2.600 e pouco. Mas não, é a falta de ar? Sente falta de ar também ou não? Muito menor. A menos que o jogador tenha talvez um problema psicológico de pensar toda hora, ah, tô aqui na altitude e começa a passar mal pelo efeito placebo. Mas fora isso, quem tá acostumado a frequentar esse tipo de lugar que tem altitude, Mota, fala que em La Paz é muito pior do que... O Mota outro dia me contou que ele foi pra Campos de Jordão. Do Tomu. É. E... falou que não ficou conseguiu. Sem ar, porque vai morar uma montanha. É, o Moto falou, altitude em Campo de Jordão, ele não aguentava, pediu oxigênio. E o mano? Agora, deixa eu falar, em relação a esse negócio que o mano falou, tudo bem, eu concordo, óbvio, é óbvio. Quanto mais gols, melhor. Mas, gente, São Paulo não é 1-0. É. Quem vai falar com a vantagem é o São Paulo. Lógico. Sim, quem tem que correr dois atrás resultados do resultado é o São Paulo. É o adversário. É dois resultados pro São Paulo. Lógico. E agora, o time do Toluca. Porque às vezes o cara ganha de 1-0 aqui. Parece que o time perdeu. Ah, não ferrou. Como mas ferrou? O Toluca é muito bom ou é... Eu não vi, não posso dizer. E lá o empate, qualquer gol, velho, é do São Paulo. Time mexicano, acho que sempre tem aquele negócio que eles tinham a dizer, nossa, agora ferrou, vai pegar um time mexicano. Mas nunca chega em nada. Tudo bem que se ele ganhar, ele não pode disputar o Mundial, mas é outra coisa. Mas nunca chega, cara. O ano passado quase chegou, né? É, sempre é um quase. É igual a Holanda. Não foi pra quase. Final ou semifinal o ano passado? Foi pra final, né? Tigres e River. Ah, foi. Chegou, né? Teve um ano que foi Boca e América, que o Palmeiras até perdeu pro Boca. O Boca já tava no Mundial de qualquer jeito. Sim. Isso faz muito tempo. Ô, Wagner! Ei. É o Wagner, Sombra. É o Wagner. O que mais você quer falar do Tricolor? Então, cara, eu tô bem confiante, viu? Eu acho que deixaram a gente crescer e agora engrenou e pra parar o São Paulo na Libertadores é difícil. É, não sei se engrenou, mas que deu uma moral maior, deu. Tá bem, deu uma moral a torcida agora. É assim, é que o São Paulino tem aquela coisa, né? Espera o time crescer pra poder ir pro estádio. Mas agora a torcida tá confiante, né? Tomara. E deve lotar bem aí o Morumbi. É, eu espero. Acho que são 46 mil vendidos, se eu não me engano, 46, é. É por aí, foi isso mesmo que eu vi hoje. Então tá bom, amigão, deixa o seu palpite. São Paulo e Toluca. 2-0. Então tá bom, ótimo placar, hein? Ótimo, hein? 2-0. Que placar bonito, hein? Você faz uns, nego tem que fazer quatro. É verdade. E a torcida, vai rolar? Ah, mas se você não falar a frase... E aí? É tão simples, é tão óbvio. Eu quero ir na... Você quer ir? Eu quero na torcida estádio. Estádio o quê? 97. Ah, bom, tá vendo? Olha, passou por essa dificuldade. Você me pareceu moto, hein? Pelo amor de Deus. Ganhou direito. Você vai no... agora, amigo meu, até me chamou aqui, o Romulo Locatelli tá ouvindo agora a gente. Tá não, manda ele chamar depois, tá bom? Então, olha, é uma vaga só, é pra você. Você tem que estar lá na Rua Curumins, número 5, tá? Rua Curumins, número 5, vai ter um bar legal lá onde rola o esquenta aí pra saída do jogo. É feito o traslado até o estádio do Morumbi, aí vocês vão pro camarote único. Pô, oh, tem comida, tem bebida. Bom pra caramba, hein? Pô, primeira classe. Recepção do camarote maravilhosa. Você é tratado como atencioso. Rei. Você é tratado como reis, viu, Wagner? Você vai gostar pra caramba. Geralmente. Tem que estar lá até 7 da noite, tá bom? Beleza, então. Vai atrasar, velho. Falou, cara. Um abraço. Obrigado, em prazer já falar com vocês, cara. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Vamos lá, último ouvinte do momento Sem Parar. No oferecimento de Sem Parar, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Mais tarde, na Sala de Justiça. Alô? Alô? Quem fala? Tudo bem? Opa, tudo bem, quem fala? Tudo bem. Olá, tudo bem. É o Thiago Borges da Cruz. Thiago Borges da Cruz. Isso. Eu tenho um amigo meu que chama Maurício Borges. Você é algum parentesco com ele? É da Cruz? Não sei se é de Águas de Lindóia, não. Ele, olha, ele vai muito pra lá, ele adora. É uma adrenalina que ele curte, ele que só tem naquele lugar. Pra quem não conhece, deveria conhecer a cidade de Águas de Lindóia. Muito eu legal. Conheço, é que a última vez que eu fui eu muito tinha 6 anos. Ou seja, faz 40 que eu não vou. É, que pra não, você só não, vale não, se não. For Sodoma e Gomorra. Mas né? Réveillon é legal? Você acha que Réveillon é legal pra ir? Ou não, nunca passei lá. Eu não recomendaria porque eu gosto carnaval, de praia. Carnaval? Carnaval poderia, porque o carnaval, pras pessoas que gostam de cidades movimentadas, é um inferno. Porque as pessoas vivem bêbadas na rua, batendo seus carros, desrespeitando os outros. Eu prefiro um local mais tranquilo. Concordo. Eu detesto carnaval em locais que você... Ah, vamos todo mundo ficar bêbado e tirar roupa. Tô fora. Concordo. Ah, todo fora. Mundo tirar roupa é legal. Depende da onde. É que todo mundo tira roupa. Você chega lá em Marizias e no carnaval não, você tira eu roupa. Não, eu sou o cara que tá fora do baralho. Agora, pode falar? Fala, com 20 anos de idade, você nunca fez as festinhas, todo mundo pelado? Depende do lugar, mano. Bom, que lugar? É lógico que eu não fui na Pinacoteca, na biblioteca, não fui no Einstein. Pô, mas é todo mundo pelado. Nunca fez um bacanal, velho. Pô, velho, tudo 20 anos. Pô, rola o som e. Ah, mas essa geração não fez. Pô, mano, quem você acha que aqui essa? No estádio tem cara de que participou de bacanal? O Domênico. Ah, o Domênico. Domênico e RG. Domênico e RG. Juntos ou separados? Acho que juntos. Juntos. Vocês se conheciam antes da rádio ou não? Ali. Ah, já. Ei, Domenech, vocês se conheciam antes da rádio? Ah, vocês estão loucos. O Domenech tinha cara de quem entrava no bate-papo UOL lá, imagens, imagens eróticas, 4 horas da manhã, e a primeira que viesse ele comia. O Domenech não conheceu o RG, mas com outro nome. Na época o RG era chamado de Jorge. Não, Kaká. Kaká? Kaká. Cadê Kaká? Kaká da Madaloca. Mano, o RG ele liga o Tinder na Vila Madalena, Sombra, ele desce nos bar, velho. Ele é louco. Ele dá os likes lá em todo mundo, velho. Até em homem ele dá, ó. O cara sai de uma mango assada, ele come. Ah, beleza. Não. Beleza. Ô, velho, qual que é o bairro? Falou, fera. Puta, nossa, que assim. Falou. Vai. Você tem Tinder também? Você sentou os seus papinhos. O quê? Se o Dom acertar essa, eu pago uma passagem pra ele. Não, pra não, onde? Ah, olha. Pera aí, passagem pra onde? Hoje os caras estão tirando o Benjamin. Não, não adianta, passagem pra onde? Metrô. Hã? Posso falar? Pera aí, você vai pagar passagem pra onde? Dependendo do lugar, não quero ir, não. Ah, vou ver, então. Pra onde vai ser? Águas de Lindóia. West Bay. West Bay. Não, West pra onde você vai parar? Onde, meu? West Bay. Quê? West Bay, velho? O que é West Bay? Peraí, pouquinho. Você vai pagar passagem pro Benjamin. Esse é o bairro, você falou ou não? É, o bairro aqui. Tá, mas é qual que é? Não, você vai pagar passagem pro Benjamin pra ir pra onde? Pra cá, pro lugar. Ah, pra esse lugar? Ah, Estados Unidos. É. Peraí, fala de novo, que tá voltando. West? Tá voltando. Ah, West Bay, West não Bay. É West. West Bay. Olha. É, de Oeste. Bahia do Oeste. Vou dizer um negócio pra você. Ah, West, vez, né? Não, West Bay também tem uma porrada. Ah, mas é aí que tá ali. Ele vai te pagar a passagem, você tem que saber. West Bay pode ser. Tem aqui eu conheço. É, como diria Nina Hagen? Ah. Não, é no Nina Texas. O que diria? Errou. Ilhas Caimã, Dom, errou. Ah, mas tem no Texas também. Ah, você errou, não ganhou a passagem. Ilhas Caimã, tá lavando dinheiro pra quem aí? Opa! Você abriu uma lavanderia aí, é? Paraíso fiscal. É o Naranjito da Copa, tá aí, é? Não, eu trabalho no offshore aqui, de três componentes. E quem são os donos do offshore? Quantos da Lava Jato já rolou? BBD. Hã? BBD. É, ele não vai querer falar. BBD, o D eu já sei que é Domênico. Aqui Domênico, tá louco. E o B Benjamin é Benjamin. Quantos, Benjamin Bairro e Domênico. Vem cá, tiver dinheiro quantos, lá fora, quantos, vem cá, quantos clientes teus já rodaram na Lava Jato? Não, eu não trabalho em banco, não. Ah, é por fora mesmo? Não, eu trabalho em pizzaria. Ah, bom. Pra pizzaria lá. É o nome que eles dão, velho. Pra não levantar suspeita, entendeu? É de fachada. É lógico, pô. É do Papa Jones, pô. Você trabalha. Papa Jones. Papa John é conhecida. Papa John. É conhecida, famosa. Papa John é mesmo que aquele que tem na periferia lá. E o time, bro. Pera aí, quantos anos você mora aí? Ah, 4 anos. Fiz 4 anos agora, dia 11 de abril. E você pensa em voltar pro Brasil ou não? Você tá louco. Olha, se disputar a bagunça, claro que não, mas a gente já sabe, né, Beijo? Quer te falar, dá pra tirar uma grana? Você faz o quê? Você entrega pizza? Faz o que você faz? É, entrega pizza, delivery, né? E dá pra tirar uma grana aí, legal ou não? Ah, acabei de comprar um carro do Japão. Mas quanto dá pra tirar? Ó, o cara quando tá bem, feliz, cara, quando tá bem de grana, ele ri de qualquer coisa. Uns 4 mil dólares dá pra tirar? Você me conhece, eu tô alegre mesmo. É mais de 4 ou menos de 4 mil dólares? Você ganha. Eu tiro menos. Menos? É que eu entendo, mas o cara que tira lá menos de 4 mil dólares... Mas o custo de vida é diferente, o cara pode comprar um carro, sim. Isso aí não... É, não, você vai guardar direitinho, fazendo muito mais fácil. Com certeza. E torce pra quem? Aí é que... Eu sou palestra, Domênico. Pô, mas o que você queria? Cara bem de vida, velho. É, triste aqui, triste lá, né? Pizzaria, né, Juju? É triste, eu vi triste como ele ficou triste no final do ano passado. Pizzaria aos italianos, né, Juju? Eu vi. Domênico, tô indo no aniversário, velho. Dia 2 de dezembro, a final. Imagina, pô, ganhamos, né? É campeão, tem esquema. Logos aqui, o vizinho tudo perguntando o que tá acontecendo. Mas e aí, meu velho, você chegou a acompanhar o jogo ou não, Daí? Ou não passa nada aí? Como é que fica? Como é que é o esquema? Ah, tem um esqueminha aqui, né? A gente tem que fazer o esquema. Qual que é o esqueminha? Eu sei se você conhece o Vulcano. Vulcano, eu já ouvi falar. Então, eu pago um ponto aí no Brasil e a imagem, eu pego a imagem aqui via internet, ao vivo. Ah, entendi. Ah, entendi. Dá pra fazer mesmo, dá viu? Dá pra fazer, né, vovó? Espertinho. Que é pirataria, isso? Não, não é, não. Não é pirataria, não. Ele paga pirata aqui. Não, eu pago o ponto. Ele paga o ponto aqui e... Esses canal fechado, tudo agora tem na internet. É, Benja na Fox à tarde. Ah, assistiu foi o login, né, o... Você na Fox, lá. Pô, obrigado, velho. Aí ele põe lá em Guiné-Bissau e vai que vai. É Ilhas Caimã. Ilhas Caimã. Legal, velho. Caimão. Aí você acabou com você acabou vendo o jogo por ali, né? É que você não viu como tá aqui no Brasil, cara. Mas e aí, cara? E o Verdão, cara? O que vamos fazer agora, hein? Cara, e o Verdão, cara? Eu acho, Domênico, eu acho que tem que ver lá a direção primeiro. Se der uma arrumada na casa lá, tem muito cara lá, eu acho. É, o Cuca agora vai dar uma modificada, né? Mas quem que vocês tirariam? O jogador não é muito. Ô, Norbertinho, quem que vocês tirariam do time? É Thiago, vó. Jojo, você não me falou até hoje, eu perguntei. Tiraria? É. Eu? Eu acho que, sei lá, o Luan tem que sair. Acho que o Barros é um custo-benefício muito alto, pelo que ganha. Eu acho que os argentinos ali, acho que não vejo nada nele. É, eu também acho que só o que escapa ali é o Alione. E machucou. E mesmo assim ainda... É. O Cristal da torcida tem um carinho muito bom por ele, porém ele é um cara que ele tá limitado na lista. É, ele é limitado, né? Você sabe, né? É. Eu acho que o Edu Dracena é outro também que poderia... Quem? Edu Dracena. O Roger. É, do Tracendo também é. Ô, Jojo, o que eu tenho a lista aqui que eu vi é Vitor Ruim, o João Predo, o Natão, o Leandro Natão. Almeida, o Regi. Quem é isso que você tá falando? Não, as pessoas Latão. Que vão ser dispensadas. É Natão? Natão, é o zagueirinho que o Jojo Natan. Gosta. Natan. Ah, o Natan. O pior não, que ele. Não. Viraria? Não. Acho que ele tem futuro, acho que é um bom jogador. Ah, todo mundo tem futuro, né? É da base, acho que tem muito jogador pra mandar embora aí. É, né? O Rodrigo nem jogou, já vai sair também? Ah, o volante, é verdade. Sabe quem é? Sabe verdade, quem é verdade, hein? Sei. O Thiago Prantz. É, mas tem um monte de cara que não jogou. Aquele. Quem é Thiago Prantz? Aquele meia lá que vem do esporte. Mas o Regis, vai embora. Vai embora. Ele chegou também? Já vai? Também. Mas ele tá de empréstimo. Felipe Gabriel. Pô, um que perdeu muito espaço, aliás, não é que ele tenha ganho, mas ele foi contratado e caro. O Eric do Goiás. Também é outro, né? Sim, mas chegou o Roger Guedes aí, Jops. Mas então. Mas esse moleque aí foi um tiro no pé do Palmeiras. E não dá pra culpar o Paulo Nobre, porque pela bola que esse moleque jogou ano passado, credenciava a jogar no clube grande. Mas calma, ainda dá. O Paulo Nobre, mas então, eu acho que ele não vai ficar no Palmeiras. Ele não vai ficar no Palmeiras, porque... Pela quantia que foi investida, acho que foi 3 milhões e meio de euros, cara. Foi isso. É uma quantia alta para um jogador aí que não vem sendo utilizado. Eu acho que o Palmeiras é capaz de querer fazer negócio com ele. Sabe por quê, Domenico? Tem lá o Gabriel Jesus. Ó, Gabriel Jesus, Dudu, o Guedes, que acabou de chegar agora também. É. Tá na cara que esse moleque não vai jogar, mano. É a terceira opção. E ainda tem... Dá pra fazer o esquema com o São Paulo, não? Rafael Marques, né, mano? Também. Esquema com o São Paulo? Quem vocês querem? O Lucão? Denis. O Bastos. É que ele disse que vocês levam os ruins de nós, o Wesley... Pega 3 lá e dama do Bato pra nós. Não. É bom. Pô, mas o Eric ainda tem chance. Eu acho muito cedo, viu, Jojo? Já falar que não deu certo. Ele teve algumas oportunidades no Palmeiras. Mas deixa até o final do ano. Isso é com o Cuca, né? Thiago. Tá bom, velho. Estamos perto do final do programa. Você quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Quero mandar o pessoal da Petco lá, que o pessoal assistia. Que fazia o PA ali de Pão de Açúcar. Certo. Na época eu trabalhava aí. Certo. Pra minha mulher, que tá aqui do meu lado aqui. Opa. pra Michelle e pra pessoal lá do Ipiranga ali do Sacomã, que eu tô de lá. Sacomã. Beleza. Tá bom? Então tá bom. É isso daí. Valeu, obrigado. Parabéns pelo programa, hein? Muito obrigado. Obrigado, valeu. É isso aí, cara. Bom trabalho aí nas Ilhas Caimã. Muito obrigado. Que horas são aí, ô menino? Já foi. É 2 horas atrás, agora é 6 horas. Tá bom. 6 da tarde. Então tá bom. Valeu, abraço. Esse foi o momento sem parar. E aí, como que foi a sua partida no fim de semana? Não tô falando perguntando pra você palmeirense como foi a partida que vocês perderam. Não. Olha o respeito. Tô falando da sua partida. Você não saiu do sítio e não voltou pra São Paulo? Você não saiu da praia, não partiu da praia pra São Paulo? Então. Todo mundo tá sempre partindo pra algum lugar, não é não? Mas quando você pega a estrada, todo mundo tem que usar cinto de segurança. E quando entra na pista de cobrança do Sem Parar, tem que respeitar os 40 km por hora de todo jeito, tá bom? Então é isso aí, dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar, para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem parar sua vida no seu tempo. Também no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Ô, mano, vamos falar da Bozano, menino. Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garota e cuidado de homem, amigão. Desde garoto, a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, cara. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman. E depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso sabe para quê? Para criar uma baita novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. A porrada no vilão da transpiração e do mau cheiro. Você nunca mais vai feder, Rudy Landucci. Porque o Rudy, cara, às vezes aí ele levanta o braço na hora que ele tá fazendo stand-up. É mesmo? O pessoal acha que é uma coreografia da plateia, mas não é. Todo mundo tapa o nariz, todo é mundo verdade mesmo. Embaixo da mesa pela catinga que ele tinha. É, nossa, é verdade. Tem aquela nuvem de moscas, velho. Olha a dica, hein, mano. Ah, uma nuvem de moscas embaixo do braço, é o Rudy. Rudy, mas agora, Rudy, com esses novos desodorantes da Bozano, você nunca mais vai feder, tá legal? Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante pra você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante pra você conquistar a noite, cara. E esses desodorantes vêm em um kit exclusivo que marca a batalha do século, hein? Inclusive invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. E além disso, você pode ter o seu kit exclusivo com 2 desodorantes, mais um par de convites para assistir o filme Batman vs Superman. A Origem da Justiça, esse é um filmão, hein? Basta ligar aqui no Estádio 97, Domênico Gato, dizendo a seguinte frase. Proteção e diversão, só com Bozano. Anotou aí, ó. Proteção e diversão, só com Bozano. Invencível como Superman ou estratégico como Batman, o importante é estar sempre preparado para qualquer batalha, tá legal? Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 também no oferecimento da Esser, construindo com valor. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E ontem o Conselho de São Paulo passou o serrote lá, né? Dois perderam, ó. Fora! Tá precisando de serrote aí na tua casa? Tá precisando de serrote na empresa? Então vamos falar de ferramentas. E ferramentas é na Dutra Máquinas. A mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Lá você encontra de tudo. Tem a linha automotiva completa, jardinagem, construção e reforma, lavadoras, soldas e geradores de energia. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E na Dutra Máquinas tem ferramentas a bateria de alta performance da DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. A linha de ferramentas a bateria DeWalt tem as melhores tecnologias voltadas a você que procura qualidade profissional, rendimento e robustez sem precisar de tomada por perto na hora de fazer o serviço. Tudo movido a bateria. As ferramentas DeWalt são produtos feitos para durar e tem 3 anos de garantia. Você encontra toda a linha DeWalt na Dutra Máquinas. São 5 lojas à sua disposição. Uma na Marginal Tietê, Ponte Vila Guilherme. E você também pode comprar tudo pela loja online, dutramáquinas.com.br. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Vamos ver quem ganhou os prêmios aqui do estádio. Quem ganhou a camiseta com o apoio de fitcamisetas.com.br, Dudu? Ah, foi o Ricardo Barbosa Roa. E o boné no oferecimento de Vista Aérea, telefone 3031-2288. Rodrigo Julião.

Depois do sucesso absoluto da temporada 2016, vem aí a edição 2017 do Navio da Véia. O cruzeiro mais animado do Brasil chega com grandes novidades a bordo do Preciosa, o gigante da MSC. O Cruzeiro da Véia traz pra você a banda ícone do rock nacional dos anos 80. Setenta e duas horas de festa, com os DJs do Energia na Veia, revivendo dos anos 70 aos anos 2000. Cabines já à venda, ligue promoção 3624-9007. 3624-9007 e garanta a sua a partir de 12 vezes de R$229 por pessoa. Yo, DJ, pump this party. Cruzeiro do Energia na Veia, a fórmula perfeita para a melhor viagem da sua vida. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. DJ Leroy, I Get Deep. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut, what the fuck. Apenas os grandes hits. The LSE, Cake by the Ocean. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energy. Boa noite, boa terça-feira. Night Sessions tá começando por aqui. Hora de relaxar, hora de ouvir música boa até as 10 da noite. Abrindo com Marina Diniz. Night Sessions. Night Sessions. As ever, even in the shadows, baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing, and I'm crashing in. Just hopelessly easy. Oh, baby, take Did you think I still care? Got to be one feeling there. Did you think you could walk back in my life? Oh. So you found you missed the love you threw away. Baby, but you found it out too late, too late. Now you say you're sorry and you change your ways. Sorry, but you change your ways too late. brand new moon, brand new sun. Sessions. Behind. I never wanted to be your weekend lover. I only wanted to be some kind of friend. Baby, I could never steal you from another. Such a shame our friendship had to end. I know the times are changing. And it's time we all reach out for something new. But you can't seem to make up your own mind. And I think you better close it. Let me guide you through the purple rain. Night sessions.